Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, Lamborghini no Brasil me irrita. Oh! Te irrita? Porque você não pode ter um, é isso? Não, a gente vai chegar lá. Olá, meu amor, tudo bem? Aqui é a Sarah Jovem Nerd e acho que irritação é uma coisa muito relativa. Ah? Oi! Então tá. Aqui é a Leila, inimigos, haters, passem longe do chumbinho, porque eu voltei. Aqui é a Francine, Jovem Nerd, eu tenho uma coisa muito importante pra te contar, mas depois eu te falo, tá? Muito bem! Aqui é a portuguesa e balança me irrita. Me irrita, só olhar que já me irrita. Eu olhei pra baixo e me irrita. Aqui é o Azaghal, é mais fácil falar o que não me irrita. Muito bem, nerds! Olha, estamos aqui em mais um episódio, eu acho que é o quarto ou quinto, não sei, a gente, cara, através dos anos a gente fez um monte de episódio coisa irritante, e agora temos Leila, Francine, todas juntas aqui com a Sra. Jovem Nerd Portuguesa. Vamos, cara, seja o que Deus quiser. E-mails! Canelada! Canelada! Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de e-mails. É Canelada do Nerdcast. Vamos. Azaghal, olha só, presta atenção, porque a Nerd Store está com mais uma excelente promoção até dia 24 de junho. Ou seja, até este próximo domingão, se você está ouvindo este programa na data da publicação. Que é o seguinte, é a liquidação preciosa na Nerd Store. Precious. Um monte de produtos diferentes com várias faixas de desconto, até 30%, até 50%, até 70% de desconto temos, Azaghal, olha só. Colecionáveis, decoração, cozinha, acessórios, tem almofada, tem Funko, cara, sério, um monte de produtos mega diferentes com estoque limitado que tá acabando, é pra rapar o fundo do estoque pra você levar agora esse fim de semana só vai até o dia 24 de junho de 2018, atenção! Então, olha só, como esse já começou antes, essa promoção já começou antes. Pode ter algumas coisas que você veja lá que já acabaram. Isso! Aumenta o seu desespero em levar as coisas em promoção que você gosta, porque vai acabar, rapaz! E lembrando, se você tá só ouvindo essa promoção hoje no Nerdcast, e você perdeu alguma coisa que tava em promoção que acabou, porque você não sabia, vale a pena se assinar no newsletter da Nerd Store, pra você receber tudo isso em primeira mão, porque a gente só fala da Nessora na sexta-feira, nos programas e tal. Às vezes a Nessora vem com o negócio antes, e aí não tem como falar antes. E aí você vai recebendo no seu e-mail a newsletter, você aproveita os melhores descontos da Nessora. Vamos lá, 30, 50, até 70% de desconto na promoção preciosa da Nessora. Só até esse domingo, 24 de junho, corre! Só na Nessora, a maior loja nerd do Brasil! E olha só, Azaghal, a gente vai falar aqui uma coisa para os fãs da NFL. E os fãs do JP. E do JP, você sabe, tá chegando aí a temporada, vai começar, rapaz. E aí, o que acontece? Final de ano, hora de viajar. E para você que tem esse sonho de assistir um jogo da NFL ou mais jogos da NFL ao vivaço. Olha! Com o JP, que entende pra caraca. É, olha, eu já fui no estádio ver jogo com o Guga Mafra uma vez. Uh-huh. E com o JP mais de uma vez. Exatamente. O Guga Mafra é uma merda. Ele não sabe nada, me fez torcer pro time errado. Agora, assistir com alguém que entende realmente... Cara... E não tô falando do Jovem Nerd, não, que é poser de NFL. Até parece, tá bom. O JP é maneiro, cara, porque eu olhava pra cara dele, ele devia ver minha cara de what the fuck, e ele explicava, cara, tudo que tava acontecendo. É muito maneiro, cara. E não só pelo jogo em si, mas pelo espetáculo que os americanos fazem. Cada jogo é um show, cara. Mesmo que você não torça pro time que tá jogando, cara, vale a pena uma experiência. experiência única. Olha só, ele tem um pacote aqui com saída do Brasil dia 16 de novembro e voltando pro Brasil dia 27 de novembro. Isso é só uma sugestão, você pode customizar esse pacote, mas olha só, a sugestão dele, desse pacote, é que você vai pra New Orleans assistir no dia 18 de novembro o jogo entre New Orleans Saints e Philadelphia Eagles. Jogaço, jogaço. E aí, ó, aí tem dia livre no dia 19, aí dia 20, você vai pra Orlando, e aí tem 3 dias livres em Orlando. É não, claro. Na verdade, 4 dias livres em Orlando. Mas é claro, porque aí você tá nos Estados Unidos. É. Você vai ficar só... Não. Você vai no Outlet. Exatamente. Tem que ir, né? Vai na Disney, você vai estar em Orlando, essas coisas. Amigo. E aí, ó, no dia 24, que é o último dia livre, vai ter um jantar de confraternização. E no dia 25, jogo entre Tampa Bay Buccaneers e São Francisco. Caralho! Ai, não acredito. Caralho! Eu tenho que estar lá. Dia 25 de novembro. Eu vou. Sério, eu vou ligar pro JP. Então se você for, você vai ir com o Jovem Nerd também. Cara, ó, eu não tô prometendo, mas eu quero estar lá. Você prometeu agora. Não, tô prometendo. Tô falando, cara, eu nunca assisti um jogo do 49ers ao vivo. A gente já foi lá no estádio do Tampa Bay, é maneiro. Tu navio pirata na porra do estádio. Não, é maneiro que o estádio do Tampa Bay, Buccaneers, tem um navio pirata, exatamente, atrás de um dos gols. O Jovem Nerd só repetiu o que eu falei, porque ele acha que vocês não entenderam quando eu falei navio pirata. Não, desculpa. O cara tá nervoso. E toda vez que o Tampa Bay, que é o time de casa, faz touchdown, o navio pirata tira os canhões. É muito irado. Cara, esse estádio é bem maneiro. É muito maneiro. Por essa particularidade de ter um navio pirata dentro do estádio. E você pode assistir o jogo no navio pirata. Caralho, eu não acredito que o São Francisco vem na costa leste jogar. E aí, Jovem Nerd? Não, sério, eu tenho que estar lá. Olha a tentação. Olha tudo é jardas. Eu tenho que estar lá. E aí, bom, e aí depois desse jogo você volta no dia seguinte para o Brasil. Caraca, cara, tá... Sério, olha só, o pacote inclui 6 noites de hotel em Orlando, 3 noites de hotel em New Orleans, ingressos para os 2 jogos que a gente falou aqui, transporte para os hotéis e jogos, 2 jantares e seguro viagem, cara. Vale dizer que, por exemplo, eu queria ficar mais uns dias? Aham. Uhum. Ah, você pode. Você customiza. Muda o dia do seu voo da volta, por exemplo, ou chega antes, se quiser. Cara, né? Vale muito a pena. Tem link aqui no post. Se você quiser, você vai lá em 10jardas.com/tour-10/2018. Mais fácil você clicar no link do post. E você vai ver todas as informações, todo esse roteiro que eu te passei, mais informações específicas sobre o pacote, sobre as condições. Irado, vale a pena. Lembre-se, você não precisa fazer parte do pacote inteiro, você pode customizar sua viagem. Se você quiser ver um jogo só, se você quiser ver mais jogos, se você quiser ter mais notícias. Se só quiser ir ver o Jovem Nerd lá com o São Francisco Fernandes. Calma. Jovem Nerd. Eu quero ir, isso é uma possibilidade. Caso você não queira clicar no link, queira falar diretamente com o JP pra tirar dúvidas, o e-mail dele, nesse pacote específico, não adianta ficar, JP, sou seu fã, e não vai responder. É só pra business, pra os interessados na viagem, quem quiser ver o jogo do Tampa Bay com o São Francisco 49ers com o JP Jovem Nerd, jp@10jardas.com. JP é a letra J e a letra P, o arroba é aquele A com uma bolota em volta. Número 10, 10. É, o número 10, exatamente. Jardas.com. É isso. Certo? Manda seu e-mail já. Cara, eu não estou prometendo a minha presença, mas eu realmente estou afim de fazer isso acontecer. Vai lá, cara, aproveita tudo. É Jardas 2018! E se você não quiser ouvir os recados e e-mails sobre o último Nerdcast, você pode pular diretamente para... 22 minutos e 16 motivos para perder a calma. Azaghal, vamos agradecer aos nerds que doaram sangue e salvaram vidas essa semana, como a Renata Lenzi, o Bruno Santos, o Guilherme Andreotti, Maria Eduarda Rocha, Fernando Delago, Fernanda Akiyama, Carlos Augusto Garcia, Felipe Rigon, Gabriel Pavão e Emily Alves. Muito obrigado, galera! Temos também o pessoal do Scalpo Solidário, que doa cabelos, a Daniele Caçador. Muito bom. A Evelyn Shinzato e a Carla Tronca. Muito obrigado. Muito obrigado, meninas. E arte dos fãs. Olha aí, temos um Dom Azaghal muito maneiro pelo Rodolfo Moreira. Muito bom. Temos várias capas do meu livro de autoajuda. Cara, sério. Dinheiro esperando cair no teu bolso. Dinheiro esperando, exatamente. É só eu ter tempo. Autoajuda de cu é rola. Por Azaghal. Cara, que livro. Veja aí. Também temos a arte do Bernardo Araújo. Jovem Nerd Azaghal, os estilo chibi. Muito maneiro. Temos o martelo de Huff Gunner por Gabriel Maruzak. Muito maneiro também. Uma arte 3D e tal. E por fim, Senhor K por Cássio Felipe. Galera, muito obrigado. A arte dos fãs tem aí no post. Você pode também ver no nosso aplicativo do Jovem Nerd, enquanto nós falamos. Baixa o aplicativo, cara. É muito mais divertido. É de grátis. É de grátis. Só cobra uma avaliação 5 estrelas. Mentira, até sincera. Se for 5 estrelas, é sempre sincero. Paulo Guilherme de Lima Freire, 26 anos, doutorando em ciência da computação, São Carlos, São Paulo. Uma carteirada aí. Carteirada. Olá, Nerd. Esse não é o meu primeiro e-mail. Inclusive, já tive um e-mail lido no Nerdcast 179. Nossa, faz muito tempo isso. Comecei a investir graças aos seus programas. O empurrão que faltava veio no Nerdcast 519. Conversar sobre mercado financeiro me interessa muito. Sendo assim, trago alguns complementos e curiosidades ao que foi conversado no último programa sobre a evolução da Bolsa de Valores. Quando o mercado começa a cair muito, um agravante vem dos fundos de investimento. Diferente de pessoa física, esses fundos possuem muitos milhões ou bilhões aplicados em ações e usam o mecanismo de stop loss, que é acionado quando determinada ação bate um certo preço. É um gatilho que o cara automatiza no sistema. Se você está caindo demais, ele não vai ficar com esse prejuízo. Isso dá para ser feito no home broker, inclusive. Dá, você pode programar um monte de stop, exatamente. O fundo, seguindo suas diretrizes, zera a posição dele. Como normalmente a posição é enorme, o preço cai mais ainda, porque o cara despeja cacetada de ação no mercado. O que pode acionar o stop loss de outro fundo, gerando o efeito dominó, derrubando bonitas cotações e invocando o divino. É, mas é isso que acontece. Porque é basicamente isso. Porque não é uma pessoa vendendo as suas ações, é um fundo. E tem as pessoas, mas tem os mega investidores. A gente tá falando de fundo aqui, mas tem um mega investidor também que tem que despeja, ação pra caralho. Despeja tudo. Ele fala, vende essa merda agora. Exato, porque não quero. E aí, às vezes, quando o volume bate no mercado, o mercado acusa o golpe. Exatamente. E aí, nego se assusta. É. Às vezes, o cara pensa assim, o cara tem tanta ação naquilo que se ele não sair agora com pouco prejuízo, pode ser que ele fique anos pra recuperar aquilo. Exato. Eu não quero ficar preso anos nessa ação, então ele vai e vende. E, dois, investir em ações pensando em receber dividendos e montar uma carteira previdenciária pode ser uma excelente pedida, mas leva muito tempo e disciplina. Aqui no Brasil, temos o exemplo de um simpático senhor chamado Luiz Barsi Filho, que atualmente é um dos maiores investidores pessoa física da Bolsa e recebe milhões mensalmente com dividendos de empresas que possui. Curiosamente, e assim como Warren Buffett, ele leva uma vida sem grandes luxos, pegando metrô para ir até corretora onde ele gosta de ir durante a semana, mas de forma muito confortável. 3. Assim como atualmente, não tem essa de tamanho do investidor. Também não tem essa de idade. Há 2 anos, algumas matérias foram feitas com um garoto de apenas 10 anos que investia na Bolsa e tinha mais conhecimento e confiança do que muito investidor mais velho. Eis o vídeo, tem um vídeo da matéria. Caraca, moleque. Bom, tá certo, né? Deve estar com um dinheirinho lá. Que às vezes é um anão, não é uma criança. 4. Conversar com pessoas sobre investimento pode parecer chato no começo, mas quando algumas delas se interessam, a atividade de investir fica muito mais divertida. Tanto que minha namorada é investidora também e não é raro ficarmos um bom tempo conversando sobre qual empresa comprar com o próximo aporte ou para onde direcionar os recursos. Até porque ver o patrimônio crescer em conjunto é muito melhor, uma vez que o caminho do investidor de longo prazo pode ser bem solitário e desanimador às vezes. Blá, blá, blá. Muito obrigado. Acompanho vocês desde 2008. Olha aí o ano da crise. Muito bom. Lucas Akira. Akira. 26 anos, sócio de uma gestora de fundos de investimento. Olha aí. São Paulo, SB. Olá, Nerd. Esse é meu primeiro e-mail. Próximo! Diego Misael, 32 anos, lenhador. Caraca! Lenhador. Irado. Pedra do Indaiá, Minas Gerais. Caraca, um lenhador. Caros amigos Azanerd e Jovem Gal, não fala aqui não que falou, não é falou, esse. Não falou nem sim, não, não provou nem desprovou. Mas a regra não é essa. Não, mas porra. O cara é lenhador. Não, vai ter mais... O cara é lenhador. Lenhador é um crédito. O cara é lenhador e aí isso me chamou a atenção. Tudo bem. O que um lenhador tem a dizer hoje em dia? Não é uma profissão mais comum. Não, de forma alguma. Não é? Exatamente. Eu fiquei curioso em saber o que um lenhador tem a dizer pra gente sobre investimento. Então vamos lá. Aí eu tô sendo muito injusto com o cara que eu pulei anteriormente. Mas as regras estão aí pra ser quebradas, certo? Cara, que absurdo. Ao bel prazer de quem decide. Porque no final das contas a vida é assim. Venho informá-los que já consegui comprar 2.100 ações da Petrobras a R$15,05. Oh. Pela primeira vez na vida e aproveitei a promoção e levei também Azul, Gol, Semig, Eletrobras. Vale não, porque estava muito caro. Se a baixa se prolongar por mais tempo, o cara é um lenhador que compra ações. Isso é uma parada muito sugêneres. Olha aí, cara. Se a baixa continuar, vou entrar com mais 60... O cara abriu o jogo aqui. É? Vou entrar com mais 60 mil e operar com 100 mil. Quer dizer que ele investiu 40 mil. Ele já investiu 40 mil? 40 mil de lenha. Caraca, cara. O negócio da... Eu acho que o negócio da lenha tá bombando. É porque desmatamento, né? Essa porra. No final das contas, o cara tá na Amazônia roubando índio. É isso que ele tá fazendo. Meu irmão, essa grana que ele tá investindo aí tem que estar declarada. Só isso. Não pode ser caixa 2. Ele não pode, talvez. Talvez seja uma parada de reflorestamento, tem, né? Não, reflorestamento não, replantio, não tem? A Faber Castell, cada lápis uma árvore, não tem? Às vezes ele trabalha pra um hotel. As toalhas que botam a árvore. Exato, né? Você não pode aqui dizer que o cara é, né? Caraca, o cara tá... Mas ele tá botando 40 sem leleco pau. De machado no... Caraca, não é pouco. 40 pau na ação é pouca coisa. E vai botar mais 60. Caraca, maluco. Esse é o seu. Todo o seu patrimônio. Ele falou aqui, ó. Toda a grana que eu estava aguardando para fazer uma farra em território internacional. Com avião lotado de prostitutas, bebida, drogas, jogos ilegais, seguindo o livrinho de etiqueta do senhor K. Cara, esse cara tem que ter um reality show. Sério? Agora, History Channel. Porra! O lenhador de Minas. Entendeu? Porque tem um trocadinho. Tem um trocadilho. Caralho. No nome. Você entendeu o nome? O lenhador de Minas. De Minas, saquei. Porque ele pode ser de Minas Gerais ou de meninas. Ai, meu Deus do céu. O lenhador investidor? Também não? Aí o nome não chama. Entre 2006 e 2012, eu trabalhei em uma multinacional brasileira de produção de... Como assim? Não tô entendendo quem é você. Ele não deve ser lenhador. Eu tô começando a ficar frustrado. Não, vamos entender a história. Entre 2006 e 2012, eu trabalhei em uma multinacional brasileira, ele não deve ser lenhador, de produção de aço. E sou fissurado por tecnologia desde os 12 anos, quando eu comecei a trabalhar na oficina autoelétrica do meu tio. Acompanho índices e cotações desde 2004. Ele não usa muito ponto final. Mas dá pra seguir. Ele acompanha índices e cotações desde 2004, quando eu estudava eletromecânica no Cefet de Divinópolis. Uhum. Eu comecei matando aula para ler o jornal na biblioteca e vi de camarote dia após dia as exportações brasileiras saírem de 20 para 100 bilhões de dólares e viu a escalada do dólar até o patamar de 1,53 em 2008. Oh, saudade. Eu estava bem empregado, com um bom salário e vi as ações da Gerdau chegarem a 4,70. Caraca, ele parece o Roy Batty. O Roy Batty do mercado de ações. Por que o Roy Batty? Porque ele fica, eu vi... Ah, tá. Exatamente. Tudo eu vi as ações da Gerdau chegarem a 4. Vocês, you couldn't believe. You people wouldn't believe. Eu fiquei 30% mais careca nesse dia, quando as ações da Gerdau caíram. Ai, ai. Eu estava muito a par dos movimentos do mercado e não tinha grana para investir. É isso que é foda. Eu sabia exatamente a saúde financeira da empresa que eu trabalhava. Trabalhava na Gerdau. Acabou de... Multinacional brasileira produtora de aço. Tá bom. Então ele tinha inside information. É isso que ele tá dizendo aqui. Até quando? Esse cara tá se comprometendo pra caralho. Dependendo da inside information, pode da Chilindró. Em 2017, eu estava com 100... Ele tá abrindo jogaço! Caraca, cara, abriu mesmo. Em 2017, eu estava com 182 mil lelecos na conta. Caraca! E os bitcoins ainda estavam a 250 dólares. Uhum. Porém, fui prudente e não arrisquei nada. Como minha condição física é muito boa devido à prática intensa de ciclismo, além de você ser lenhador, caralho! Ele não é lenhador porra nenhuma, esse cara. Continua. Resolvi montar uma empresa de motosserras para cortar eucalipto para carvão e lenha. Olha aí! Comprei o carro, as ferramentas e foquei no trabalho desde então. Olha aí! Ouço podcast todo dia com excelentes headphones. o que faz a minha rotina ficar muito mais suave enquanto aprendo coisas novas. É isso mesmo? Ele corta lenha? Ele trabalhava na Gerdau, sabia tudo de mercado financeiro. Aí ele saiu da Gerdau com 182 mil. Ele falou assim, eu investo em bitcoins ou eu compro motosserra? Esse é um momento de realmente escolha. Ai, ai. Ele continua aqui, nosso amigo leador. Agora eu tô levando fé que ele é leador de novo. Tudo estava indo bem até que eu bati o carro sem querer. Um carro bater cheio de motosserras, amigo. É um drama. Perigo. Não tinha seguro. Oh, garoto. Perdeu 17 lelecos. Olha aí. Teve que comprar outro carro, dessa vez financiado. Enquanto isso, ele estava atrás de outro carro. Ia, para não parar os negócios. E foi que aconteceu, diz ele. Eram 7 da manhã, quando eu vi os primeiros pneus queimando na rodovia e fui saber o que estava acontecendo. De repente, acabou a gasolina e meu orçamento já estava ferrado. Porém, piorou. O caminhoneiro que transporta pra mim também entrou na greve. Mas foi agora? Ele tá falando de agora? É! Caraca! Daí eu também entrei em greve e fui pro computador ver alguns índices. Nossa, mãe! Ele, greve forçada, né? É. Me cadastrei rapidamente no home broker e aprendi a operar o mercado financeiro em uns 25 minutos, com um limite de 7.500 por dia, o qual eu fracionei bastante, já que o mercado está muito em baixa. Entendeu? Ele aprendeu agora? É tipo, ele aprendeu semana passada. Caraca! Ele falou assim, fudeu. Ele meteu 40 mil agora? Um limite de 7.500 por dia. Essa posição dele é perigosa. Ele tá empolgado demais. Mas você entendeu o que ele falou assim, minha história de eucalipto, eu tô encalhado aqui. Entendi. E eu não tenho o que fazer com essa motosserra. Caraca, mano. Vou aplicar no mercado de ações. É isso que ele fez. Gostaria de deixar aqui meu profundo e sincero agradecimento a todos os caminhoneiros e todos os brasileiros que colaboraram com isso. Eu estava mesmo precisando de um carro novo e a diesel de preferência. E pode avisar ao senhor K que ele vai ter um iate de 175 pés igual ao do Leonardo DiCaprio. Quando vocês estiverem lendo isso, eu já saberei o formato exato de uma garra de lagosta. Caralho, cara, que porra é essa? Valeu pelo encorajamento. A gente não fez nada. Valeu, não me mete nessa história, não. Né? Exato. Essa história é você, muito chave de cadeia. É você que tá fazendo essa porra. Ai, ai. Se ele escreve como as ideias vêm na cabeça dele. Se subir pra R$80, eu quero uma camiseta da Nerd Store com o Sr. K sozinho debaixo da ponte com seus papéis, escrito R$15, um beijo na bunda. Que a força esteja com vocês e o dinheiro comigo. Caraca, que loucura esse cara. Esse cara mesmo, um turbilhão. Um turbilhão de palavras. Mas pelo visto ele tá feliz. E é isso que importa, né? É, pois é. Qualquer tá coisa ele volta a cortar o calibre. Ai, meu Deus, a minha psiquiatra me segue. Já fudeu. Por quê? Mas por quê, Gilinha? Irrita, o Azaghal odeia. Eu odeio! Ah, é porque você descobre que a pessoa é psicóloga, você sabe que ele tava te julgando o tempo inteiro. Ah, não, te irrita o psicólogo fora do serviço. Não, em todos os lugares. Mas no serviço, você sabe que ele tá te julgando. É, mas é claro, ele não tá te julgando, ele tá te analisando. Então, mas quando tá fora, é pior ainda, né? Porque aí você não sabe. Eu nem sou amiga de psicólogo, tá? Eu nem dou ali intimidade. É sim que você já levou um psicólogo pra almoçar com a gente lá, pra jantar no japonês. Quem, gente? Uai, o Altair é psicólogo, não é? É. Não, o Altair, eu vou falar mesmo, foda-se, Altair, eu nunca falei olhando nos seus olhos. Mas eu falo. Eu tenho medo de você. Eu tenho medo. Eu sei que nós não temos uma amizade. Não é amizade. Não é. Ele tá sempre analisando. Tá sempre analisando. Então é isso. Essa ele analisou todo mundo naquele jantar. Isso é verdade. Porque lógico. A gente tem uma amiga psicóloga, né? Que ela falou que a amiga dela, que também é psicóloga, fica, sabe? Tipo, a filha faz qualquer coisa. Ai, mas o que quer dizer isso? Será que ela tá não sei o quê, não sei o que lá? Ela, caraca, sua filha, sei lá, é um bebê ainda de 3 anos, sei lá, sabe? Relaxa. Analisando o bebê. Sabe, tudo fica analisando, assim, isso é irritante. Deixa o neurônio da menina fazer a parte dele. É, sabe, tipo, ai, o que quer dizer isso, sei ela está fazendo isso? Será que ela está querendo, sabe? Calma, né? Eu amo o meu psicólogo, o meu terapeuta, aquela querendo se refazer, né? Mas tenho vários amigos que são. Só que acaba, entendeu? Você tá no momento da consulta, que é uma conversa, que você nunca se abriu tanto para alguém, e aí acaba. E aí, eu tenho um relógio biológico, que eu tenho um senso do ápice da consulta e do momento que está acabando. Aí naqueles 5 últimos minutos eu corro e nem falo tanto. E aí eu fico nervosa, ansiosa na consulta do tratamento da ansiedade. Que nem quando eu faço acupuntura também. Acupuntura eu fico, meu Deus do céu, tá sugando minha energia vital ficar aqui. Eu podia estar fazendo várias coisas, eu tô aqui. Nossa, que horror. É irritante. É irritante. É porque o psicólogo, né, você tá lá se abrindo e tal, de repente ele acabou aquela relação. É só isso. É. Você vai embora. E você ainda paga ele. Nossa, nem me fale. É? Agora, ô Leila, quando você saiu com o Altair aí, vocês foram jantar e você botou ketchup na pizza, ele tá lá te analisando. Não. Japonês, ele tava vendo se a gente botava o sushi de barriga pra cima, de barriga pra baixo. É, não. O Altair é um transcontinental. Ele é brasileiro, ele é um japonês num corpo de um brasileiro, porque ele manja muito mais a cultura nipônica do que o Ken, do que qualquer japonês que eu conheço. Transcontinental é ótimo. Tá aí uma galera que me irrita, esses japoneses wannabe aí. Coitado do Altair! Tá crucificado! A gente, ele tava analisando a gente, mas é gente boa. Não, tá aí é demais. Não, eu já tô sentindo daqui, ele ouvindo isso e analisando a gente. É gente boa, vacila, mas é gente boa. E a conclusão vai ser, bando de maluco. Porque se a gente já sabe. É a conclusão de todo psicólogo. Ah, gente, só tem maluco. Mas olha só, Leila, eu acho que você deveria fazer uma coisa. Você deveria analisar de volta o seu psicólogo. Analisa ele de volta, entendeu? Ele não precisa saber, você só fica assim. Então, você sabe que você tá aí cagando regra e você tem que estar no psicólogo, né? Todo mundo que fez bariátrica tem que ter acompanhamento psicológico. Ih, é, vocês não... Vai lá tempo. Analisar o teu, que tu nem tem. Eu vou, doutor... Ratinho! Dr. House, vou lá nele. Falou aquela que também não tem, entendeu? Adoro cagar regra. Não, gente, mas então, a irritação... Me analise. Irritação é relativa, porque depende muito do seu estado de espírito naquele dia. É, exato. Entendeu? No dia que você tá bem, as coisas não vão nem te irritar, assim. Você vai achar, ah, que engraçado. No dia que você tá mal, entendeu? Uma coisa boba vai irritar muito mais. O dia que você tá mal significa hormônios, né? Os hormônios é que mandam se vai nos afetar ou não. Ou então depende também do horário do dia, né? Porque se for até às 10 horas da manhã, ou então até umas 9 e meia da manhã, também tem muita coisa que me irrita muito mais do que a partir... Ah, o horário. Depois do cafezinho, exatamente. Porque de manhã, quando eu acordo... Cara, eu acho que absolutamente tudo me irrita. A Francine trabalha com turismo. Isso é uma fonte de irritação... Inesgotável, né? Isso é uma grande fonte. Lidando... Não, imagina aquelas excursões cheias de jovens, que sempre dá problema. Qual é o pior turista? Maluco ou é o velho desinformado? O velho que reclama de perdido. Tudo. O velho que podia estar fazendo a hidroginástica no Sesc, ele resolveu fazer no Cruzeiro. O problema do velho é que ele é mais também exigente, né? Aí ele começa a reclamar de tudo. Que a cama... Mas não, ela não é guia. A Francine não é guia. Ela fica no escritório. Ela não conta. Não, ela não fica no escritório. Mas ela... Não, mas ela lida com o turista. E ela vai encontrar grupo. Não, eu lido com o passageiro e tal. Mas assim, é muito difícil me irritar. Porque eu já trabalho com isso há muitos anos. Mas, tipo, no passado, eu atendi uma passageira. Eu vendi os hotéis, vendi os ingressos. Você trabalha com os ingressos Disney, etc, né? É, que eu moro em Orlando, vendendo ingresso, hotel, inclusive quem quiser me mandar um... Tô brincando. Não, faz aí, faz o jabá. Faz o seu jabá. Lembra nós, viu? Eu só compro com a Francine. É verdade. É verdade. Francine, dezembro é nós. Então, vou falar uma coisa que me irrita. Amigo meu que vem pra cá e não compra comigo. Pronto, falei. Caraca! Acho que tem que falar mesmo, porque eu sempre compro, então tô de boaça aqui. Eu também, eu tô conhecendo a Francine agora. Nem de verdade. E depois eu dou aqui a dica, que ajuda, entendeu? Porque eu comprei não sei onde. Pô, me ajuda aí que eu tô querendo trocar, não tô conseguindo. Eu, tá. Vou fazer de tudo pra te ajudar. Manda e-mail que eu te ajudo. Com com essa voz aí, mas... me liga quando você chegar no Brasil de volta, que eu te ajudo. Mas então, no ano passado eu atendi uma passageira que ela vende pra ela os ingressos, o hotel e tal. Depois ela me mandou um áudio no WhatsApp, assim, um áudio gigante. Primeiro que eu já odeio, me irrita áudio gigante no WhatsApp. Caraca, áudio, áudio gigante. Podcast é um saco. WhatsApp. É um podcast. Eu ia falar isso. Quando você, vê aquele íconezinho de gravando e aí ele não some nunca, aí você, puta, lá vem podcast. É. Aí ela me mandou, mas ela me mandou um áudio gigante no WhatsApp pra falar que ela tava, quando ela voltasse ao Brasil, ela ia me colocar na justiça, porque ela chegou aqui nos Estados Unidos e tudo que ela comprava tinha que ser acrescentado as taxas. Ela comia um hambúrguer e tinha que colocar taxa em cima. Ah. Eu não tinha avisado aquilo pra ela. Eita. Que era minha obrigação ter avisado pra ela que tinham taxas. Que ela paga IOF? Não, a taxa do comércio americano. Local. Tipo, tem 6,5% de taxa. Aí você fala, então, no Brasil, você paga muito mais, só que você não sabe. Pois é. Só que não tá escrito lá. Me processa. É. Porque eu fui almoçar e no final, entendeu? Me acrescentaram mais taxa. Fui comprar uma blusa e tava um preço na etiqueta. Quando eu fui pagar, era mais caro porque tinha taxa. Você não me avisou esse momento nenhum. Aff! Me processa. Fala aí, me processa. Então pode processar. Você fala, reclama com o Trump. Manda processar. Não, gente, mas esse negócio de áudio longo, a gente tem uma tia que manda áudio de 3 minutos falando da viagem que ela está. Aqui no quarto não tem janela, tem ar-condicionado. Eles não avisaram que iam passear com a gente nas dunas e nós somos velhas e... O melhor foi essa semana. Ah, não, é. Que essa é uma coisa que me irritou. Ah, essa conta. Que a senhora Jovem Nerd... Posso falar, né? Porque pode... A senhora... Não, ela não escuta, pode falar. Mas alguém pode escutar. Tia, ai, mas que se dane. Tia Delírio, ela fez... Tia Delírio, já deu nome ao boi. Tia Delírio fez um... Não, gente, se ela ouvir isso, sei lá. Ah, vai ser ótimo. Fez um... Cachecol. Um cachecol de quê? De crochê. Crochê pra pícola. Sim. De presente, deu de presente. Sim. Foi maneiro. Foi legal, não, tava bonitinho. Só que aí a gente esqueceu no Rio de Janeiro, porque, né, foi entregue aí no Rio. Lá, foi entregue lá no Esqueceu? Rio. Esqueceu? Não, eu esqueci mesmo. Esqueci lá. Esqueci na gaveta. Aí ela ficava. A gaveta tava aberta e tava pra fora, mas não. A gente... não, a gente esqueceu na casa dos meus sogros e tal. Aí ela ficava pedindo foto do cachecol, da Gisele com o cachecol. Queria foto, prova de vida, prova de vida. Aff, evidências. Aí o cachecol não tava aqui e tal. Mas os meus sogros mandaram pelo correio o cachecol, né? Porque sabia que era importante e tal, né? Mandaram e tal. Aí, ok, né? Assim, não era importante. O cachecol, né? Tá, não, porque ele manda jornal, recorte jornal pelo correio. Não, não, é o cara que vai no correio sempre. Não, pai... é o cara que foi no correio só pra isso. Ele já tava indo mandar recorte de jornal pelo correio. Pra alguém, Meu pai agora tá digital, não manda mais recorte de jornal pelo correio. Ele tira foto do recorte de jornal e manda pelo WhatsApp. Mas ele recorta ainda. Ele tira foto de várias páginas, assim. Ele manda de jornal. Ai, mas aí, a Gisele ganhou de aniversário de uma amiguinha outro cachecol com um gorro. E aí, ela estava usando esse cachecol e o gorro, e eu bati uma foto, fiz uma filmagem da Gisele desfilando. E aí, Botou no grupo da família. Aí mandou no grupo família, né? Botei no grupo da família, a Gisele desfilando. Aí ela, olha, desfile da Gisele. Aí a minha tia botou assim, achei que ela estaria usando o meu cachecol. Grupo de família é isso aí. Olha a cobrança. Aí ela mandou um áudio. Cara, eu comecei a rir quando eu li aquilo. Eu falei, ai, caraca. Começou a treta. Não queria ser a Agatha agora. Aí ela mandou um áudio de 2 minutos e meio, dizendo que, sabe... Não, falando, puta, se você não gostou, dá pra outra criança que tá passando frio. Ai, cara, não dá pra ficar irritada. É muito engraçado, eu tô fazendo horror. Eu falei, não, tia, o cachecol... Ah, porque ela falou, ah, se tá lá na casa da sua sogra, mano, entendeu? Fala pra ela, dá pra outra pessoa e tal, porque eu sou uma pessoa que penso assim, se você não gostou, você dá pra outra pessoa. Aí, porque tem crianças que podem estar querendo. Aí eu falei, não, tia, o cachecol tá aqui. Não, a senhora Jovem Nerd, não, ela tá usando. Aí a senhora Jovem Nerd vai correndo, pegou, enfiou o cachecol na pícola e tirou uma foto da pícola de pijama e cachecol. Um pijama de unicórnio com um cachecol em volta. Ela tá usando, tipo ó, cara. parada mais improvisada. Eu ria de chorar. A criança reduzida a um cabide, né? Acabou a dignidade da criança. Caraca, ela não se convenceu. Ah, não, o que ela não falou? Aí ela mandou outro áudio dizendo que se não gostou, dá pra outro e tal, sabe? Tipo, eu sugeri que a Agatha respondesse assim, ela fizesse um áudio e gravasse assim, tia... Sabe? Seria compatível com o nível de delírio que tava essa merda. Sabe? Falando normalmente. Sério. Não, deu treta, mano. Agatha, por favor, faz isso. Não, cara. Pena, sei lá. Não, foi muito engraçado. Ela ficou cobrança. Muito... Não gostou, dá pra outro. Tá usando, não tá usando meu cobrar cachorro. Cobrar presente, Rita. Cobrar presente é foda. Uma vez, ó, gente, você deu presente, não é mais seu. Você não tem mais controle. Gente, acabou. É isso. Esquece. Tá dado. Não dizem aí, que vocês dizem, vocês que não dizem isso? Que o presente, quando é entregue, cumpriu a sua função? Cumpriu sua função. Cumpriu sua função. A pessoa que eu dei o presente pode jogar fora na hora. Já cumpriu a função. Eu já dei. Você não pode ficar cobrando. Ah, cadê aquele negócio que eu dei? É, não cobre presente. O que conta é o ato de dar. De dar e receber, e agradecer. Se você vai trocar, se você vai dar, é problema. Não, eu vou te dizer que, assim, pelo menos tem que usar uma vez na minha frente. Que Portuguesa! Portuguesa! A Andréia dessa. Você não usou nunca na minha frente, fiquei, caraca, não gostou. Mas olha só, portuguesa, o presente, às vezes você não gosta do presente, mas você agradece. Não, eu falo que pode trocar, tô brincando. Mas a portuguesa não consegue disfarçar a cara. Cara de cu. Vocês vão saber no dia que ela não gostar. Se você der um presente em português e ela não gostar, ela não vai saber disfarçar. Ela não sabe. Não, uma vez eu comprei um perfume pra portuguesa. Tinha um maior trabalho de comprar a porra do perfume que ela viu na Espanha, não achava no Brasil. Aí eu achei um fã que tava indo pra Espanha. Nossa. Pedi pra ele comprar, trazer o perfume pra mim, mandei o dinheiro pro cara, ele chegou, mandou o perfume, eu dei pra ela de Natal. Cara de cu. O que ele comprou, a fragrância errada. Era do rótulo verde, ele comprou do rótulo vermelho, que era... Caraca, era um fedor. Virou perfume de banheiro. Virou, eu jogo no ralo. O perfume é caro, gente. Mas eu jogo no ralo, jogo no... Portuguesa, o primeiro contato que tivemos aqui em casa foi você trazendo uma sacola de chocolates. Não sei se lembra. Achei tão fino, chocolates finos. Fiquei, eles são ricos. Aí... Amei. Porque essa daí sabe dar presente. Olha aí. Gente, eu nem lembro que chocolate eu comprei. Caralho, com certeza eu não era especial na época. Ela me repassou, está a cara do repasse. Não, gente, eu não lembro de nada que eu faço. No outro dia uma menina falou pra mim, ai, aqueles conselhos que você me deu quando a gente saiu pra lanchar, ficaram pra minha vida. Eu falei, não faço ideia que conselho que eu dei. Uma coisa que me irrita é a falta de memória da portuguesa e do jovem. Puta que pariu, meu irmão. Vai cagar no mar. Concordo com o Azaghal. Caralho, brother. Caralho. Eu não lembro, gente. Eu não lembro o que eu comi hoje. Tá certa a indignação. Eu tô com aquele aplicativo aqui. Que você tem que anotar o que você come. Passou 10 minutos, eu não lembro. Tem uma coisa que me irrita que o Jovem Nerd faz. Não lembro qual aplicativo. Não lembro. Vai, tuita. Berinjela. Antes fosse berinjela, né? Não, geralmente é algo calórico. Tem uma coisa que me irrita que o Jovem Nerd faz, que é 80% do que eu falo pra ele, ele não absorve. Começou aqui. O que me irrita, não, ela já tá gravando olhando pra ele. Já virou de lado, sabe? Uma coisa que me irrita no Jovem Nerd. E ele fala, não olha pra mim, ele não olha pra mim, ele olha pra tela do celular e aí ele finge que tá ouvindo, aí ele faz reações, sabe? Tipo, sabe? Sabe aquelas... Eu faço isso direto, gente. Eu finge que tô ouvindo as pessoas. Eu sou horrível. Não, você tem que fingir mais. A Andréia, ela fica toda absorvida no celular. É igual. Que você fala com ela e ela tá Caraca, morta. Caraca, que mentira! É. Você é o cara que não tem moral pra falar dessas coisas. Não tem moral. Eu falo com ele, ele... Tá nem me ouvindo. Eu pelo menos tô emitindo reações. Você tá morta, viu? Num buraco negro. Não, e você tá falando um negócio com a portuguesa, ela fala outra coisa nada a ver. Ela, não sei o que lá. Mas assim, fingindo é o pior, é irritante. Eu não presto atenção, gente. Desculpa aí. Não, mas às vezes... Às vezes ele tá falando comigo, aí quando eu vou responder, ele vira pro celular e continua a olhar a tela do celular. Mas, gente, isso me dá eu raiva. Tenho déficit de atenção, aquele negócio lá que tá na moda. Então toma remédio, toma Ritalina. Toma Ritalina. Vai aumentar minha ansiedade. Vai Ritalina, vai ver se adianta. Toma remédio pra ansiedade também. Eu tenho que tomar remédio pra tudo. O Ken faz isso comigo. Te dá Ritalina? Não, tá a ponto de... Mas ele é filho da puta. Ele sabe que quando eu tô no carro, ele dirige, eu não dirijo, eu fico olhando o celular, né? É o meu momento de aham, aham. E aí ele vai falando e eu vou aham, aham. Tá vendo? Todo mundo tem isso. Tem hora que ele faz, ele é muito filho da puta, que ele faz umas perguntas tipo assim, ó. Ele tá falando até agora da eleição do Trump, aí do nada ele fala assim, é, isso tem a ver lá com o cachorro, né? Aí você, aham. Aham. Peguei! Filho da puta. Ah, eu vou passar a fazer isso com o Jovem Nerd. Faz, que é, equivale ao blá, blá, blá. Não, mas é porque se eu faço com ele fica, entendeu? Você tem que falar logo um negócio então, eu tô te traindo. Quero fazer homenagem. Claro. Ah, é, nisso a atenção vai voltar rapidinho. Falou homenagem? Fazer o quê? Vai acabar com o celular. Tem que acabar com o celular. Tem que acabar o celular. Quando eu falo isso, eu sou louco. Eu não tô louco. Tem uma coisa que me irrita, mas assim, eu nem sei se é justo isso, mas me irrita, assim, o que eu posso fazer? Tipo assim, uma pessoa que não tem filho te dando um conselho sobre filho ou alguma coisa. Ah, isso assim. Irrita. Sabe, tipo vai lá fazer, vai lá, depois a gente conversa. Tá falando das pedagogas lá, das pedagogas da recreação. Da recreação, as garotas são estudantes de pedagogia de 16 anos, sei lá, querendo me dar conselho, vai falar, minha filha. Minha amiga, pelo amor de Deus. Não. As garotas que fazem outfit no YouTube. Ah, exato. Pô, não sabe nem fazer filho, quanto mais me dá conselho. Não, quando eu tava grávida, teve uma que falou assim, cara, se você quiser algum conselho sobre parto normal e tal, eu posso, assim, eu nunca tive filho, mas eu já li muito sobre isso, assim, tipo... Caraca! Você nunca teve filho e quer me dar conselho sobre parto normal? Ah, amiguinha. Sabe, porque você leu muito sobre isso? Porra, vai tomar no cu! Se uma melancia não saiu da sua vagina, você não tem credibilidade pra falar. Não tem. Não tem nenhuma. Eu faço uma coisa que eu sei que irrita as pessoas, que eu corto as pessoas. Elas estão falando e eu corto elas. Isso é verdade. E eu já vi várias pessoas ficarem mega boladas com isso. Só que eu faço, simplesmente eu faço. Mas é por causa do alt-tab. É o do alt-tab. É porque eu não tava prestando atenção no que a pessoa tá falando. Aí eu já cortei. A portuguesa é que a portuguesa tem o alt-tab, né? Ela, a gente tá, né? Tipo, como é que dá um exemplo? Você tá falando de um... Ah, não sei. Qualquer coisa. Ah, coisa do dia a dia. Qualquer coisa. Aí ela... Caraca, olha esse negócio, que maneiro, sabe? Ela grita assim. Tipo, nada a ver com outro assunto completamente diferente. Sei lá, você tá falando de alguém que morreu e ela já dá um alt-tab assim. Gente, sabe o que eu lembrei? É. Promoção de depilação a laser. Recebi. É isso aí. É por aí. Belo exemplo. Não, mas esse negócio do outfit, o Jovem Nerd me mostrou hoje, não foi? Outfit. Cara, isso é bizarro. Cara, isso é uma coisa que me irritou. Tem um cara... Não. Porra, porque essas crianças estão estragadas, gente? Então, crianças de... A criança mostrando o relógio de 30 mil reais. Que é isso, gente? Um moleque de 13 anos. É. Se eu juntar... Eu não vou nem falar... Mas o que foi isso que eu não fiquei sabendo? Agora no Brasil tem uma moda, saiu dois vídeos aí... que virou meme, que é uns caras mostrando os adolescentes paulistas, galera de São Paulo. É, vamos dar nome aos bois, é tudo paulista mesmo. Sem interesse nas localizações. É. Como se carioca não fosse pela saca igual. E aí eles ficam falando o custo da roupa. Ele fala assim, ah, meu cinto do Off-White custou mil reais. Minha jaqueta Gucci custou não sei quanto. Minha camiseta Supreme custou $5,000. Uma criança ou adulto? É, adolescente. Criança. 12, 13 anos, 14. Meu tênis custou 4 mil. Aí o cara bota lá no final. O total. O look do cara, o outfit do cara custou 9 mil. E é só isso, eles ficam fazendo isso. O garoto tava com um relógio de 30 mil. E aí é relógio Tissot, 30 mil. Eu só respeito se nas escolas passarem, nas aulas de matemática, ter o probleminha assim. A jaqueta de Tiffany. $150. Exato. Tem um cara que não fala dólares, ele fala doll. Cara, isso irrita muito mais. É irritação sobre irritação. Quanto custa o outfit de Tiffany? Aí, tudo bem. $1,500. Doll! Mas quem dá ele ainda Você tem que fazer a conversão. No dia, é a conversão do dia. Senão é zero. Conversão do dia. Tá aí, fica a dica aí pra pedagoga que dá pitaco na vida das mães. Ah, isso é uma coisa que me irrita. Se eu fosse diretora de escola ou professora, eu ia ficar muito irritada com essa coisa de que, né, não toque no meu filho. Assim, meu filho é especial, não pode reclamar com meu filho, não pode chamar a atenção do meu filho. Isso é uma coisa que irrita, cara. Ah, os pais, é. Os pais que sabe, que essa geração que os diretores, os professores não podem chamar atenção, não podem, né, falar nada, que a mãe já vai processar o colégio. Caraca, que ser professora aqui é uma merda. Que o meu filho não cara, pode... Cara, ganha mal, ainda não pode meter moral naquela garotada chata. Teve uma que falou, veio uma mãe falar, por favor, você podia não chamar a atenção do meu filho, porque isso tá abalando muito ele, sabe? Ah, então você podia, então, não mandar seu filho pra escola? Caraca, isso é muito irritante. Porque tá abalando a minha aula. Quer ver o que me irrita? Me chama na escola, me chama de mãe. Mãe. Mãezinha. Mãezinha. Mãe, o Arthur veio amanhã. Mãe, eu falei, gente, eu sou sua mãe. Para de me chamar de mãe, pelo amor de Deus. Mas isso aqui também no Brasil. O Azaghal detesta quando chama de casal. Tá andando no e ele... No shopping, aqueles vendedores de revista. Aí, sabe, vendedor de revista do shopping? No shopping não, no aeroporto. No aeroporto, que fica dando mala de graça. Ai, caraca, essa parada irrita. Casal. Galera, um brinde aqui, casal. Brinde de mala, cara. Não é brinde, porque você tem que assinar o negócio. Não, você tem que vender vende a alma. Vende a alma naquela parada. Daquela mas volta mala. E meia tem um otário achando que tá se dando bem, ganhando uma malinha ali. Vendedoras que perseguem. Eu sou o ser humano que só dá olhadinha, gente. Querida, se eu quiser comprar, eu compro na Amazon. Eu só estou andando. Aí chega, sempre a menina te aborda, né? E fala, diga jovem. Vocês também já são chamados jovem? Jovem, não mais. Ah, não, se falar diga jovem, eu até gosto, vai. Se me chamar de jovem, tá bom, eu fico feliz. Eu também. Nossa, eu fico putaça. Agora vem a senhora vai cagar no mato. É sempre uma roupinha da novela, que tá saindo bastante. Você tá olhando aí. Tem preferência de cor? Sabe esse diálogo inteiro que poderia não existir? Seria presente? É pra você? Eu falo, não, só tô olhando. Eu sempre falo, só tô olhando. E quando eu tô viajando, eu falo, I'm just looking. Just looking. Eu sempre falo, I'm just looking. Give me a little looking. Just a little look. Qual seria? Just a little look. Qual seria o termo certo? É isso mesmo? Just browsing. Looking? Na verdade, aqui, a maioria das vendedoras não ganham comissão. Então, elas não ficam muito em cima de você pra perguntar, não. Fica mais aquele pessoal que vem de quiosque, assim, isso. No meio do... Ah, é aqueles caras, te pegou, já era. Caraca, você não pode olhar, que eles já querem passar um esmalte, já vão passando esmalte na tua unha. Não, mas esses caras são bons, gente. Esses caras são porque eles te convencem. Eu e a portuguesa já caíam. Cara. Esses caras são, são quando sinistros. A gente vê a portuguesa, a senhora já vai na... Ih, já pescou. Ah, portuguesa, vendedor de shopping cigano. Eles fazem... Não, mas não é. Que nem inseto na luz. Os caras te convencem, deixa tua mão macia, tua unha linda. Eles falam, viva, vai baixo no teu vendedor de pó de cabelo. Gente, me convenceu na hora. You had me on hello. Eu aqui com a minha calvície, o cara, pô, me vendeu um negócio que disfarça a minha calvície. A senhora Jovem Nerd, quando ele mostrou como ficou o efeito, ela ficou com lágrima nos olhos. Aí ela com lágrima nos olhos perguntou, tem desconto? E o cara, não. Não, minha senhora, não, tu vai comprar, se eu cobrar o dobro, tu vai comprar. Aquilo foi maravilhoso. Ai, meu Deus. Quando eu falo isso, eu sou louco. Eu não tô louco! Vou voltar para o tópico anterior a este, que estávamos falando de mães e escolas. Eu gostaria de polemizar, trazer a discórdia para essa roda, falar sobre crianças. Ai, pegou pesado, lindinha. Pegou pesado, lindinha. O Jovem Nerd tem... Começando pelo bebê que chora no avião, que é o mesmo ator que chora na igreja. É o mesmo que faz o bebê da igreja. Calma. Essa reclamação é típica de quem não tem filho. Exatamente. Não, então, mas é o seguinte, sabe por que o bebê chora no avião? Todo avião tem um bebê chorando. Mas ninguém quer saber por que ele chora. O problema não é porque ele chora, o problema é ele chorar. Então, mas não tem como não chorar. Não tem como, bebê... você pensou que vai enforcar a criança? Não, isso eu entendo, mas eu estou no meu espaço de me irritar. É claro, é. Exato. Não, olha só, só pra compreender, o bebê chora no avião porque a pressão da cabine ataca os ouvidos e a gente que é mais velho sabe dar aquela soprada, aquela... Sabe qual é? Você prende o nariz e dá aquela... Boceja. E aí você... Caraca, os otorrino pira! Os otorrino pira! Os otorrinos vão dizer, não pode fazer isso! Ah, mas alivia a pressão. Ah, deve ser. É sempre errado o que a gente faz. Não pode fazer... Não. Os otorrinos falam que não pode fazer isso se você tiver inflamação no ouvido, alguma parada assim, né? Você tem que dar alguma coisa pra criança beber quando estiver subindo também. Então, mas aí, o que acontece? A criança não sabe se defender dessa... Então a criança tá com dor no ouvido. É isso. E aí ela chora. Ai, tadinho. Mesmo assim. Eu só Ô, gente, eu fico com dó das crianças. Eu também ficava irritado. Depois que eu tive filho, eu comecei a entender. Mas já reclamou muito, Jovem Nerd? É, já reclamei, mas eu mudei. Tá se fazendo aqui de entendido, mas já reclamou pra caralho. Olha quem fala que reclama quando a criança chuta a tua cadeia, tua poltrona. Chuto e reclamo mesmo. A criança, cara, uma vez eu viajei com a Pícola e a Pícola toda hora chutava, mas sem querer, sabe? Nossa, eu fui... Não, isso foi... Eu tava com a Pícola tava... Porque eu seguro, né, a Pícola. Mas eu aí a Didinha é, né, permissiva. Né? Ela deixa... Aí eu deixei ela 10 minutos com a portuguesa. Aí o cara da frente já tava inteiro. Caraca, aí a aeromoça veio falar comigo, porque eu sou mãe. Por favor, mas você as pessoas é mãe. Estão reclamando. É, isso aí mesmo. Porque a sua filha está chutando. Eu falei, deixa a criança se movimentar, olha a trombose, gente. Não pode. Olha a trombose. Caralho. E aí vieram reclamar comigo. Criança tá lá, gente, 10 horas sentada, isso é uma tortura pra criança. A portuguesa Eu sou deixou. Sempre a favor da criança. Eu me irrito com a pessoa que se irrita com a criança. Eu também. Era de falar do pai que é a favor... Ó, gente, pelo amor de Deus. Não, mas não é meu filho não, filho dos outros. Dos outros. Eu vou ser honesto aqui, sincero. Eu acho que, assim, eu me irrito com criança chorando no avião. Eu entendo toda a justificativa ideológica do Jovem Nerd. Não é ideológica, é verdade. Mas eu me irrito. Mas eu não vou lá falar, cala a boca desta tua criança. Eu não falo isso. Eu só me irrito e guardo pra mim, entendeu? Bebo um vinho, peço uísque. É isso que e eu tá falo. Falando que tá na primeira classe, hein? Pedir uísque. É, não. Não tem isso no animal, não. Quando a Pícola... Eu me irrito, mas é bem isso, é esse mood seu aí. Eu me irrito, mas eu sei que faz parte tanto quanto a cadeira apertada. É tipo andar de carro em São Paulo. Eu me irrito com as ruas todas esburacadas. Eu vou fazer o quê? Vou voar de helicóptero? Exato. Não, tá não, ela... Não, olha só, se irritar é óbvio que é irritante, mas é o negócio porque tem gente que fica, vai lá e reclamar, fica dando aquela olhada, sabe? Então, da última vez que a gente voltou com a Pícola de avião... Não, bater na cadeira tem que reclamar mesmo. Mas... A Pícola tava falando, né? Já eram 2 da manhã e ela lá, falando lá. E aí ficava alguém lá, eu falei, caraca, você vai conseguir mesmo calar a boca de uma criança muito pequena? Relaxa. A Pícola, ela, eu não sei como ela respira, maluco. Ela fala mesmo. Ela fala non-stop. E ela fala alto pra caralho. Aí sabe que ela tá chegando em casa quando ela tá entrando na garagem. É. Aí dá pra ouvir a Pícola da garagem. Não, e aí eu tentava falar, Pícola, fala baixinho. Mas aí ela esquece em 1 minuto, sabe? Ela esquece e tá... Ai, gente. Ai, gente, adoro criança, não tem como. O Luiz se queixa. A não ser que seja aquela criança chata. Tem criança que é chata. Gente, eu tenho um problema com criança. Eu amo criança. Eu amo criança. Mas. Tem criança que é peste. Assim, eu tenho um grande problema em receber crianças aqui em casa. Eu queria dizer que a Pícola passou no teste. Mas, em geral. Passou, porque chegou na tua casa e já mijou no chão. Mijou no chão? Ela nunca fez xixi na calça. Aí na casa da Leila, ela ficou overexcited e fez xixi na calça. Ela ficou brincando com os gatos. Acredite, isso aí é tão de menos com o que já aconteceu aqui em casa. É, ela tá casada com quem? As crianças, cara, toda vez que tem churrasco aqui em casa, parece o filme Mãe. O meu marido passa o pano pra galera e eu fico juntando pedra de preencher a mão que tacam no meu gato. Ai, meu Deus! Ah, então, isso não pode. É, isso não pode. A criança malvada eu não gosto. É que tem criança que é ruim, né? Aquela criança que quer maltratar o bicho. Pega minhas louças, derruba no chão. Ah, não, isso não. Tem isso criança não que é escrota. Isso. Coisas horríveis acontecem, eu tenho um grande problema porque os pais olham e não fazem nada. Não, isso é irritante, porque o pai tem que ter esse mancol. O pai deixar a criança quebrar as coisas, deixar a criança destruir, machucar um bicho. Aí é escroto. Eu vou te falar que é sagrado. Tá falando no avião, tá chorando, tá brincando, meu filho? Não, é de menos. Só lamento. Você tá entendendo que o xixi é de menos perto de todo fucking churrasco? Uma criança, pelo menos, pega a bola de bilhar e taca no vidro. Ai, meu Deus. Nossa. É impressionante. E aí eu falo assim, olha, vai se machucar. Rapaz, entendam, o vai se machucar é o código do dono da casa. Exatamente. É, isso aí. Pra você saber que o dono tá pouco se fudendo com a saúde do seu filho. Exatamente. Vai destruir a mobília, bebê. Vai destruir a mobília. E aí, é esse momento que você vai e entra em ação, mas ninguém faz nada. Aí eu falo pro Ken, aí o Ken fala assim, deixa, é criança. Não, então, calma aí. Não, os pais... Quando a criança, você vê que a criança é o bebê de Rosemary, o que que eu faço? Eu dou umas leves ameaçadas, assim, baixinho, sabe? Baixinho. Vou matar sua família. Não. Eu falo pra assim, ó, meu cachorro come criança que joga não sei o que na parede. Meu cachorro, entendeu? Bota a culpa no cachorro. Você tem que dar aquelas umas ameaçadas, entendeu? Mas baixinho assim. Olha, ele come as crianças que não... Morde, arranca braço. Aí a criança fica quieta. Eu já falei isso. A criança tava toda destruindo. É como diz o Luiz Siquei, era o Gesântopos, o demônio, destruindo a casa. Aí foi pegar no gato. Foi um momento que eu estava sós com a criança. Eu falei assim: solta, ela não gosta de você. Aí a criança ficou, não, tia? Aí eu, não, ela vai te morder, é melhor correr. Aí ela correu pra parte do social, todo mundo tava lá, e eu, e aí, gente? Ai, tão linda. Cuidado, gente. O Jovem Nerd fica irritado com crianças mais velhas fazendo bullying, né? Ai, eu odeio crianças mais velhas. O Jovem Nerd fica muito incomodado. Porque... Sua filha um dia vai ser criança. Não. Sua filha já faz bullying contra as crianças. A gente faz bullying. A pícola é das minhas. Não, eu não gosto. Não, a gente educa. Não adianta educar, a gente tá na índole da pessoa. Mas a gente tem que refrear. Tem que refrear, mas ela vai fazer bullying. Ela tomou muita na cabeça aí das crianças mais velhas também. Mas agora ela faz uns bullyingzinhos. Pois é, então, tem que refrear esse bullying. Outro dia chegou pra amiga e falou, a amiga tava com um sapato de coelho, ela, esse teu sapato é de bebê. Aí a garota começou a chorar. Não sei da onde. Não é de bebê, é de bebê. O meu não é de bebê, mas o seu de coelho. Que ela tinha achado o máximo o sapato da garota, mas não podia elogiar. Então ela falou, é uma merda o seu sapato. Não pode. Tem que entrar em educação. É o famoso recalque, né? Recalque mirim, total. Francine, te perguntar uma parada. Imagina assim, uma situação hipotética. Você mora nos Estados Unidos. Aí, é hipotético, é verdade. Não, essa parte é verdade. Aí vem uma situação hipotética. Aí vem os amigos seus visitais, vão nos Estados Unidos e tal. Aí ele fala assim, Francine, eu posso comprar uma paradinha aí da Amazon e mandar pra tua casa? Aí a Francine fala, pode, claro que pode, todo mundo é amigo. Aí chega o caminhão do Faustão da Amazon e despeja toneladas de caixas na sua garagem. Essa situação hipotética seria irritante? Cara... Pra bom entendedor, palavra vale. Não, isso acontece muito. Acabaram de destruir minha possibilidade de amizade agora. Mas, não, a garagem serve pra isso. Eu mando, vou colocando tudo na garagem. E o carro fica na rua, né? Mas também assim, vai chegando, eu vou botando na garagem. Eu vou enfiar o carro na garagem, João Paulo. Olha só, vai, cuidado aí com a caixa. Eu falo, cuidado que se dane, passa por cima da caixa. Aí deixa eu fazer uma outra situação hipotética. Aí esse amigo, vamos dizer que ele fala pra uma outra amiga que você nem conhece, que pode comprar coisas na China e mandar pra sua casa. E aí um chinês liga de madrugada pra você com um inglês macarrônico pra tentar, você não sabe o que está acontecendo, mas é a encomenda da amiga do amigo. jogo que está vindo da China na sua casa, chegando de madrugada a ligação. Não, é porque não basta só você dar o endereço da amiga da sua amiga, entendeu? Você também tem que dar o telefone de contato da amiga da sua amiga, né? Porque precisa de um telefone de contato nos Estados Unidos, você sabe qual? O da amiga da sua amiga que vai receber a caixa e não sabe. Não sabe que vai receber, ela nem sabe. Nem foi avisada. Nem... Aí você tá 3 horas da manhã, te liga uma pessoa da China perguntando que quer reconfirmar o tamanho do vestido, que você nunca comprou, você não sabe nem do que a pessoa tá falando. Eu mando cancelar tudo. Ah, eu mandava cancelar, ó. Falei, amiga, isso aí não é daqui não, tá errado. É uma santa. Cara, mas até você entender o chinês falando inglês ou indiano, sei lá, entendeu? Te perguntando aquilo ali já tomou a meia hora da tua noite. Já, acabou o sono. Ou você fala, não, eu escolhi verde abacate, sei lá, você troca a cor. Só pra trollar. Olha, a Francine é uma santa, vou te dizer. É. Santa, quando Francine. Eu vejo as fotos do WhatsApp que ela manda daquela garagem abarrotada, eu falo, meu Deus, a Francine é uma santa. Não, a galera sem noção. Não, pior que a pessoa sempre vai assim, eu posso mandar uma caixa pra sua casa? Eu falo, pode, lógico. Mas aí a pessoa, é sempre o mesmo papinho. Aí a pessoa chega e fala, né, põe as coisas tão pequenas numas caixas tão grandes. Aí a gente fica assim, numas 30 caixas tão grandes. Eu não imaginei que 30 caixas faria esse volume todo. Essas caixas tão grandes estão pra te enviar melhor. Eu não imaginei juntar tudo na mesma caixa. Pois é, mas não juntaram. E chegou tudo separado. E o cara tocou a campainha aqui 10 vezes hoje nessa casa, entendeu? Ai, ai, ai. Não, é muito. Pedem muito iPhone? Olha a outra. Olha também, mas eu também não faço serviço de rastreio. Liga pra perguntar se chegou, eu não respondo. Vai descobrir quando chegar, entendeu? Ou seja, se é iPhone, se é, sei lá, iPhone, se é bicicleta, se é guitarra, tá tudo dentro da caixa, na garagem, sem o menor cuidado. Ou seja, o risco é inteiramente da pessoa. E já aconteceu também da gente estar com aquela garagem lotada de caixa e sair com o carro e esquecer a garagem aberta, da porta da garagem aberta. Olha, e aí, que maravilha. Vira ajuda humanitária? Todo mundo vai? Podia ter virado, né? Mas olha só, Francisco, vou te dar uma dica. Tem uns hotéis aí que cobram até 25 dólares por pacote que você manda pro hotel. Olha aí que coisa legal. Pois é, não, eu já pensei nisso, mas aí eu ia ter que me responsabilizar, né, pelas coisas. Você não é daquele aplicativo Grabber? Que é isso? É o aplicativo de muamba. Ah, tem vários, né? É, então, tem uns aí que eu descobri, eu tô usando, menino. Mas como é que é? Não sei se chega, como não. É? É gente que viaja, que tem esse cadastro no aplicativo, aí fala que tá chegando, aí eu... É o Uber de muamba. O cara tem espaço na mala, né? Ah, isso, legal, entendi. É. Que o cara, sei lá, cabe na mala, alguma coisa assim. Ah, ele bota é bonito ali. Se nego bota comendo a maconha, sei lá. Aí o cara vem meninão. Não, mas aí ele... Ah, mas naquele filme que a garota é presa, tem um filme, é a garota do... É, é o Claire Danes. A Claire Danes. Ela é presa num desses países aí. O amigo mandou levar um pato de plástico, mas dentro do pato de plástico tá cheio de cocaína, ela não quer isso saber. Isso aí, a garota foi presa, isso aí. Presa na China. Na China. Primeiro a Claire Danes? Não, um filme. Ah. Filme. Ela paga o filme. Esse filme é da maior agonia. É isso aí. Mas a pessoa paga uma taxa pra você, pra você levar? Sim, é o... Me interessei. É uma recompensa, aí você ganha 10 doletas por, em médio, 10, 15, você que põe, aí você negocia, entendeu? Se eu falo, porque assim, eu recebo várias ofertas de pessoas, né? Eu sou a frita da Amazon, aí eu recebo várias ofertas, aí tem gente que põe de 10 a 18 doletas, aí eu pego de 10, né? Assim. Mas aí, se a pessoa na foto tem cara de bandido, eu pego de 18. É a América, né? É livre. Mas aí como é que a pessoa te manda no correio quando chega no Brasil aí? Não, eles compram, eu mando o link, aí a pessoa compra. Ah, ela mesma que compra, pra ter a certeza que... Uhum. Ela mesma que compra, aí chega no endereço dela, aí ela vê se é cocaína. Daí eu fiz um pagamento pro aplicativo que segura o pagamento pra liberar pra pessoa, entendeu? Uhum. Aí a pessoa viaja, aí isso vai, a gente vai se falando. Aí a pessoa fala, ah, eu fico sempre no Hotel X, no bairro do Itaim. Vou chegar de tal, vou deixar na recepção do Hotel X pra você. É isso. É Uber de Bulamba, é isso aí. É de mula, né? Vamos falar assim. É de mula, é isso aí. Filme, é, Mulan. Mas, velho, quer uma coisa que junte mais, aproxime mais as pessoas do que Facebook e Tinder é viajar para os Estados Unidos. Porque gente que nunca falou comigo. Ah, vai. É na hora. Leila, tudo bom? Teve um, cara. Teve um menino da agência que nunca me deu oi. Nunca, jamais. Cusão. Quando eu postei que eu estava lá, ele me mandou um inbox falando que quando você volta? Daí eu falei, 2 de novembro. Aí ele disse, putz, vou comprar um iPhone X. Caraca, lança dia 2. Você pode ficar na fila. Ah! Caraca! Ah, fala cara, sério. Tocou essa? Ó, forte. Ah, não, e você? O que você falou? Nem respondeu, né? Aí eu sou trouxa, né? Eu falei, deposita na minha conta que eu vou ficar lá assim. Eu sou ousadona aqui no Nerdcast, mas na vida real eu respondi assim. Espero que ele não ouça. Eu respondi assim. Putz, é que talvez a mala esteja muito cheia. Você pode tirar da caixa. Ele me deu essa oportunidade. Olha, que bonzinho. É fininho, né? Não tem desculpa. É fininho, não tem desculpa. Putz, talvez na alfândega. Aí deu mais duas desculpas. Aí ele, puta, então tá bom. Caraca, que escroto. Aí eu voltei pro Brasil e voltou tudo de novo. Ele continuou não falando comigo. Nossa, que beleza. Você pode ficar na fila. Cara, olha. Eu ia falar, posso sim, deposita agora na minha não, mas conta. Ele te ofereceu, sei lá, te pago $150 se ficar na fila, sei lá, alguma não. coisa assim, não? Não. Não, é só porque pelo livro dos olhos. Você ficaria na fila por $150, Jovené? Porra, $150? Você ia ficar na fila? Não, mas eu tô imaginando se ele ofereceu alguma compensação, ou se ele simplesmente tava folgado, mandando. Pô, $150, vai tomar banho. Os caras trazem por $10 no aplicativo. Ai, gente, mas pô, ficar na fila. Pô, a fila da Apple é o dia inteiro. Quando eu vou pro Brasil, eu aviso pra família, pros amigos, só um dia antes. Gente, amanhã eu tô embarcando. É claro, tem que ser. Boa. Não, não, mas ainda tem um que fala assim, você passa na farmácia? E Amazon Prime, às vezes, entrega no mesmo dia, né? É, mas é. É melhor rever teus conceitos aí. Tu tem que ligar do aeroporto. Do aeroporto. Estou no aeroporto. Estou embarcando. Exatamente. Eu acho que eu vou começar a falar pro... Galera, amanhã eu tô aí. Tô aqui na sala de embarque. Faz assim, ó. Bate foto dentro do avião. É. E manda só foto escrito assim, partiu Brasil. É. Hashtag partiu Brasil. Check-in no aeroporto. Selfie dentro do avião. Partiu Brasil. Arthur correndo, é. Sofia chorando, JP descabelado. Ai, meu Deus. Não, né? Tem que ser assim mesmo. Porque se você avisar, cara, avisou com uma semana, duas semanas de antecedência, já era. Se ferrou. Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu não tô louco! Tem alguns, nem todos os elevadores são assim. Elevador que tem uma porta que você puxa e abre. E dentro tem a porta do elevador mesmo que fecha. Sim. Sabe? Elevador do nosso prédio é assim, né? É. Sim. Não é a porta que abre e tá tudo aberto. Não. Você tem que puxar e abrir uma porta fisicamente, né? Exato. O elevador está lá. Você está chegando calmamente. O elevador está lá. Você está a luzinha do elevador. Está lá te esperando. Aí quando você mete a mão na porta, ele... A porta dá aquela travada. Aí você, ué, o que aconteceu? Aí o elevador, brá, fechou. Aí você vê que por um segundo, esse filho da puta vai pro último andar, sempre. Se você tivesse dado um passo mais largo. Mas aí você ia estar dentro do elevador e ia subir com ele. Mas aí eu quero que o elevador caia nessa. Não, mas o que vai cair e eu salvei a vida por um segundo. Não, mas o que mais me irrita em elevador é quando você tá no shopping e aí você tá, tipo, querendo sair do elevador e as pessoas estão tentando entrar. Tipo assim, elas não esperam... Ah, você sair. Isso. É, prioridade é de quem sai, sabe? Né? As pessoas ficam... acumuladas ali na porta e você não consegue sair, sabe? Isso me irrita. Porque as pessoas não esperam. É um código, gente. É um código de ética, sei lá. Posso falar uma coisa que me irritava muito, mas agora eu faço, depois que eu tive filho? O quê? Criança que quer apertar o botão do elevador. Não, a gente faz várias coisas que irritava a gente, agora a gente faz. Filha. Você pode deixar meu filho apertar, por favor? Ai, meu Deus, você é a mãe da criança do vidro. Eu sou. Ai, meu Deus. Que criança do vidro? Cara, mas quando você tiver filho, você vai ver. Não. A gente faz coisas inimagináveis. É, porque a criança adora fazer aquilo. Quebrar o vidro da casa dos outros. É, a criança tem que desenvolver. Deixa a criança se expressar, Leila. Ai, meu Deus, não faz isso. Não, mas apertar o botão do elevador não tem nada demais. Não tem nenhum. Não é vandalismo, não, mas apertar o botão do elevador é de boinha. Eu acho engraçado subir e andar errado. É legal, eu não tenho nada pra fazer mesmo. Não, apertar o botão certinho. Demora 2 horas, mas aperta, entendeu? Ah, não, isso aí é sussa, né? Isso é de boinha. Não, filhinho, é G. Onde é que é o G, mamãe? É aqui, G. G, G. Não, criança, fazendo coisa de criança é legal, é fofo. Gente, mas eu entendo os pais que veem o que a criança tá fazendo e ignora. Porque o pai já tá de saco cheio de o dia inteiro falar, não souber ir no trabalho, não sei o quê. O pai tá exausto. É, o pai tá exausto. Ele vê a criança fazendo assim, só tacou uma bolinha, vai. Errou o vidro. Ah, ninguém morreu, tá tudo certo. Ah, eu vou fingir que não vi. Gente, pelo amor de Deus. Leila, às vezes esse churrasco é aquele um momento na vida desses pais. É, exato. E eles voltam a ser seres humanos. É. Agora minha casa virou esgoto da sociedade. Todo mundo que tem criança, é você mesmo que tá ouvindo, amiga. Você também, querida. Todos que vêm aqui, vêm desovar essa infelicidade dos móveis das suas casas aqui em casa. É por isso que eu não saio com gente que não tem filho. Não, pois é, a gente passa a ter uma outra visão das coisas. Assim, não que seja melhor a nossa visão, não é isso. É uma visão de que você, né, você... É. Minha visão é, ai, meu filho, eu tô cansada pra cacete, deixa a criança, pelo amor de Deus. Não, você sai com a gente, Francine, a gente não tem filho. Tem, mas são adultos já, não são crianças, né? A gente tem o kit canetinha pra riscar vidro aqui em casa pra criança. A gente tem coisas lúdicas. Uhum. A criança vai direto no espelho. Vai direto na pedra, aquela pedra que a gente tem de enfeitar as plantas, e taca no gato. Não, mas é foda, maldade, porque quando você tá com a casa toda arrumada, gastou dinheiro pra arrumar, e chega um cara e deixa a criança destruir, é foda. Não, aí não pode. Eu entendo, então, pai. Mas não é só a criança que destrói a casa dos outros, não, hein? Uma criança que eu vi numa festa junina, a criança tá com um utensílio de cozinha na lâmpada, ficou brincando e jogando pra cima. E aí eu falei assim: como é o nome da mãe? Vou falar: Cláudia, eu acho que o teu filho tá atacando a bandeja na lâmpada. Aí ela falou assim: filho, o que você tá fazendo? Tô brincando, mãe. Ela vendo ela. Ah, tá bom. É, não, gente, não. Então, essa é a hora daquele cochicho maroto, entendeu? Não. É. Meu cachorro vai te engolir, vai arrancar teu braço. Esse mesmo demoninho riscou a nossa... Achou por bem, né? Também, assim, é o desenvolvimento da criança. Achou por bem pegar o giz, a canetinha de vidro, e riscar um campo de futebol na nossa mesa de bilhar. Nossa, gente. E hoje é um campo para sempre. É foda. E é o desenvolvimento da criança. Deixa a criança. Não, isso é escroto. A minha casa é uma escola Waldorf. Mas peraí. Você não pode deixar nada que vá levar isso. Não pode ter caneta na mão. Caneta e criança, não. Não combina. Teve outra criança que brincou, arrastou um brinquedo na televisão da nossa casa. Olha só que legal. Ai, meu Deus. Você tem que dar brinquedo pra criança na sua casa, tem que ser flanela, espanador, balde, né? Balde, vassoura. Balde, bota aí no quintal. Olha que legal essa brincadeira, olha. A gente tem que conseguir levar aqueles pelos daquele lado pra sala do outro. Quem chegar primeiro lá do outro lado, perto daquela pá, ganha. Ganha um brigadeiro. É verdade. Dá doce, dá refrigerante, dá tudo que os pais proíbem. É! Tem que ter soluções criativas aí, gente. Vamos publicitar. Caneta da não, casa. Caneta não. Eu vou pegar essas ideias. Ai. Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu não tô louco! Tem uma coisa que irrita o Jovem Nerd, que eu sei. Okay. Ele não tem paciência pra ensinar nada. E aí ele fica muito pé com a minha incapacidade tecnológica algumas vezes. E aí ele fica muito possesso. Porque eu apaguei recentemente todas as fotos do meu iPhone. E aí tava tudo no iCloud, sei lá. E aí apagou de tudo. E ela apagou do lixo do iCloud. Foi uma merda épica. Ela conseguiu apagar realmente de tudo que é lugar ao mesmo tempo. Gente, eu todo apaguei. Histórico da filha iCloud dela. E apagou o lixo do iCloud. Apagou backup, apagou tudo. Nunca vi isso. Aí, nossa, o Jovem Nerd ficou muito. Eu aproveitei que ele tava todo feliz lá nos Estados Unidos, que ele tinha ido a trabalho e tava todo feliz que tinha comprado umas paradas lá inúteis pra se ele. Se divertir, mas eu... não. Aí eu tava trabalhando. Aí você pensa a desculpinha que tô trabalhando? Aí eu... Tô trabalhando na França, tô trabalhando... Não, aí ele tava todo feliz Califórnia. Que tinha comprado lá umas paradas, gastado uma grana lá, umas paradas inúteis. Aí eu falei pra ele, aproveitar que você tá todo feliz aí, eu contei. Nossa, ele ficou muito feio. Ai, gente, mas o que, que eu posso fazer? Mas não conseguiu recuperar? Temos um amigo aí que, né, que vai me ajudar. Porra, mas o Richard já tava te ajudando antes de você contar pro Jovem Nerd. É, então, eu tentei não contar pro Jovem Nerd. Isso, é uma revelação ao vivo pro Brasil. Não, gente, gente, mas é... Ai, tem coisas que eu não consigo, então eu prefiro... Como é que a pessoa consegue apagar do iCloud do lixo da iCloud? Eu apaguei do meu iPhone, foi o que eu fiz. E você apagou o lixo da iCloud? Não, eu apaguei da lixeira do iPhone. Que é do iCloud. O meu iPhone estava precisando de espaço. Você estava ausente, eu tive que fazer alguma coisa. E aí aconteceu essa merda. Mas eu tenho esperança ainda. Meses e meses de gente, foto. Eu não tenho mais esperança não. Passaram-se muitos dias. Não, mas dá. Eu vou um monte de foto daí. Dá ou não dá pra recuperar? Tem um programa lá que vasculha lá e recupera. Vamos tentar. Você vai ter que meter num negócio de HD, de... Tem que chamar o John Snowden. Chegou a hora do Vale do Silício mostrar o seu valor, né? Não é os bichão? Cadê? Ai, ai, ai. Toda uma infância de uma criança linda jogada no lixo. Não, a infância toda não, meses, assim. Meses. A sorte é que eu tenho muita coisa salva no meu. Pois é, vários meses perdidos. Eu nunca paguei nada. Várias gracinhas da Piccola perdidas. Quem tem um backup não tem nenhum backup. Essa é a maior verdade do universo. Mas então, isso aconteceu. Esse negócio isso de iCloud me confunde. Esse negócio de iCloud me confunde. Que eu apago no lugar, apaga de tudo. Que é saco, isso, eu não quero isso. A nuvem. Eu não quero mais esse negócio então, de nuvem. Então, mas eu fazia o backup via cabo, tirando fisicamente as fotos do telefone, colocando numa outra pasta em vários HDs que a gente tem. Aí fiquei um tempo sem fazer isso, aí você conseguiu você justamente estava, esse período. Então você tem backup de alguma coisa? Não, mas não desses. Não desses, porque foram mais recentes você que apagou. Você não estava em casa, eu precisava de espaço, eu não podia nem mais usar o WhatsApp. Ih, já chegou, não preciso de espaço. É BR mesmo. Eu preciso de espaço! Coisa que, caraca, me irrita profundamente é o monopólio do restaurante de ponto turístico. No Brasil, principalmente. No quê? Sim. Como assim, monopólio? Como assim? Por exemplo. Ah, tá, entendi. Você vai num lugar, e aí nesse lugar só tem um restaurante. Esse cara... Ah, ele cobra o que ele quiser. E é um restaurante sem... E é uma merda! É uma merda, cara. A gente foi lá, né, a gente leva a pico lá no parquinho. Mas isso na Disney também. A maioria dos restaurantes da Disney é uma merda, por exemplo. E é um monopólio, você só pode comer... É um monopólio, é isso aí. Exato. Olha só, o cara... Tá. Mas aí tem lugares turísticos que a gente já foi, que a comida é maravilhosa. É, quando você tá numa cidade turística, aí não tem jeito, né? Não, mas Disney, mas, por exemplo, a Disney é um olha lugar só, turístico. O cara tem... Mas aí Paris é uma cidade turística. Qualquer lugar que você vai comer é bom. Mas é uma exceção à regra. Normalmente, quando você vai num ponto turístico, o cara ganha uma concessão, um esquema lá e... Aí ele serve um pão de forma com queijo não derretido e maionese e ele fala que isso é um misto quente. Mas é claro. E ele cobra R$10. Eu faria... Eu cobraria 20. Cobraria 20. Eu tô lá no... O cara não... Eu sou o boteco do Cristo Redentor. O cara quer comer um pão de queijo, uma água. Ai, tá frio, tá, não tá derretido. Desce e compra lá embaixo. Ai, que filho da puta! Exatamente. Porra, mas eu ia fazer e pior! Mas que horror! Que mentalidade horrível! Não, mas porra, mas podia ser pelo menos bom, vai. Bom, pô! É o mínimo, vai. Tem que cobrar caro, mas faz direito. Não, eu posso cobrar caro e não ter trabalho. Eu posso contratar uma pessoa desqualificada. O mais barato possível. Exatamente assim. Você escreveu a parada. Se eu tenho contrato, está garantido mesmo. Puta merda. Porque o pão de queijo do forno de Minas é caro. Eu ia comprar aquele forno de queijo, tinha bolacha. Que é só povilho. Aquele povilhaço, sabe? Caraca. Aquela peça. O queijo não tá derretido, não é porque não botaram no fogo, não. É porque o queijo é uma merda, é plástico. É o queijo mais barato possível. Porque só tem ele. Se você tá com fome, você vai comer aquilo. O cara, é isso que eu vou levar. Eu tava com fome. Desce, pega o bondinho, seja assaltado e compra lá embaixo. Se você tiver dinheiro. Você não compra aquele ali, ó. Que horror você. Que meu amigo. Que coisa horrível. Você lembra? Olha, no ramo do restaurante, o que acontece? Por que todo garçom interrompe a conversa? Não, mas aí... Não, é sempre em momentos decisivos. Sempre. Você tem uma coisa pra contar muito, muito importante. Sempre é hora do gelo laranja. Sempre é hora do... Acho que eles querem ouvir, né? Um pouco de emoção, assim, no dia deles também. Às vezes, sabe aquele momento que hoje em dia é restaurante? É fácil você ver quando o casal tá sem clima. Que é cada um no seu celular. Quando o casal resolve falar, ele chega. Se ele fala, pô, peraí, agora é minha hora. Agora eu vou brilhar. Ele vai agora o iPhone. Eu vou lá. É, o rodízio irrita um pouco por causa disso, né? Que você não consegue conversar. Pô, mas peraí. Você vai pra um rodízio e você tá esperando que você vai ser atacada por garçons o tempo inteiro. Mas é que eu não consigo fazer só não com a cabeça. Eu acho indelicado. Então eu sempre falo, não, obrigada. Aí... E esse não, obrigada, é o tempo todo esse irrita. E quando, mas aí e quando você tá errado. Vai no à la carte. E quando você tá num lugar e que tem uma pessoa ali na sua frente, você não tem como se desvencilhar dela, porque ela tá ali fazendo o serviço dela, e você esquece que tem uma pessoa ali e continua falando todas as loucuras com uma amiga. Nossa. Isso acontece direto quando eu pego o Uber. Ah, nossa, a portuguesa perde o freio no Uber. Ela chega e tem um motorista. E ela começa a falar tudo, eu fico... A senhora já fica desesperada, ela fica morrendo de vergonha. Mas, cara, eu esqueço que tem... Sabe, a pessoa tá ali dirigindo, acho que ela acho tá... Acho que é um robô. Eu acho que ela tá focada no que ela tá fazendo, prestando atenção no trânsito. Ela perde totalmente o freio. Quando mas eu olho, a senhora Jovenete tá vermelha. Foi assim que nasceram os carros autônomos. Ah, sei lá, qualquer coisa. Sei lá, olha, pentelho branco, raspa tudo, minha amiga. Não deixa essa derrota. Não deixa seu marido saber dessa derrota. É, por aí. É, perde o freio mesmo. Se aparecer o pentelho branco, minha amiga... É nesse nível. É, corre pra laser. E hoje pro em dia, laser. Hoje em dia, não é só o motorista que pode estar ouvindo. Ele pode estar com o botãozinho no record do WhatsApp pra mandar no grupo dos motoristas maluquices que os passageiros falam. Que ah, né, a gente eu faz. Já falei muito bem. A Leila já fez isso, não foi, Leila? A Leila já fez o contrário, exatamente. A Zagal também, não, é. Foi uma vez só, porque o cara tava chato demais. Foi maneiro, né? Eu faço sempre, eu adoro. Eu esqueço, gente, que a pessoa tá ouvindo, que ela pode gravar, que ela sai falando. Ele tá mesmo. Prestando muito mais atenção no que você tá falando do que no trânsito. É, com certeza. Ah, mas eu esqueço. Ele tá totalmente sentado do seu lado. Eu só que sei, é invisível. Eu, cara, esses motoristas de Uber devem escutar muita conversa maluca. Porra! Principalmente quando me levam. É. E, às vezes eu tô falando no telefone e tô falando absurdos. Ele ficou ali na porta da casa da André, só esperando ela chamar. Então, ela... Pô, essa aqui é diversão na serra. O aplicativo tem que dar pra favoritar. Aí ele favorita a passageira e fala, não, eu quero o desenrolar daquela história. Pô, não sei onde parou. E aí, raspou? Ai, marido bom. Descobriu? Isso é uma derrota, gente. Isso não pode. Que na cabeça pinta, né? Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu não tô louco! E vegano, hein? Não, Helena, pelo amor de Deus. Olha o jovem, né? Cagou todo. Cara, eu admiro o cara que consegue viver eu assim. Eu também. Eu gosto, não, sem zoeira. Eu gosto de vegano. Eu não gosto de leonino. Aí, eu sou leonina. Tá vendo, ó? Começou. É isso. O leonino, ele acha que ele tem a personalidade forte. Sim, mas tem. Eu não acho. André é leonina, só pra... Tá vendo? Todo leonino fala, e escorpiano, tem a personalidade forte. Eu não tenho personalidade forte. Olha aí, ó, ela tem só de falar isso. Gente, o jovem nerd se irrita com quem gosta de horóscopo. A astrologia me irrita demais. Ah, não. Mas peraí, o meu ascendente é em Libra, então nossa, tem um agora equilíbrio, agora tá irritando, entendeu? Mais ainda o jovem nerd. Nossa, o meu ascendente é a desculpa, né, quando não funciona. Exato, é quando funciona o cara entra na ascendente. Não, mas é escroto esse negócio de dizer que leonino é foda, porque eu sou mega insegura, então não combina comigo. Ah, você não parece. Como assim? Eu sou mega insegura, gente. Pra decidir um negócio, eu demoro 20 anos. Não, mas aí isso é indecisão. Vamos convidar que isso tem mais a ver com traços hereditários, genéticos e comportamento do que astros no céu? Não, mas eu sou o oposto da senhora Jovem Nerd. Como é que tem traço genético? Como assim? Tinha que ser, ao invés de leão, cabra, esses bichos, tinha que ser hormônio. E aí fica muito... Sabe assim, eu sou de endorfina. Mas indecisão não quer Caraca, dizer insegurança. Nós somos opostos. Como que a gente pode ser da mesma genética? Eu não sei. E a Pícola pegou a genética toda pra total. A Pícola nasceu preparada. É, a Pícola é a portuguesa. Muito parecida. A Pícola é você. A Pícola é sacana. Ai, mas eu dou graças a Deus, porque quando eu tava grávida eu falava, ai, que não tem a minha personalidade. Que isso? Ah, porque eu era muito bobona quando criança, sabe? Não quero. Quero uma, sabe? Ah, gente, mas eu também sofri. Não, mas eu quero uma criança mais decidida, assim, sabe? A criança que, sabe? sabe? Ah, não. Agatha, você já parou pra pensar que você é uma mulher, desde criança você era muito segura da sua insegurança? Eu quero uma filha que não pareça comigo, porque eu sou muito insegura, eu tô certa de que eu sou muito segura. Eu quero isso pra mim. Já a mãe dela, quando tava grávida dela, falou, eu quero uma filha míope e canhota. Pois é, obrigada. E aí conseguiu. Como é que é? É. Ela pediu isso? É, desejou. Por quê? Que isso, Brasil? Porque não estamos falando de um pool genético 100%, né? Estamos falando de uma certa loucura. Ai, caraca, não, você era uma filha míope canhota? Eu sou míope canhota, obrigada. Caraca, se fosse na Idade Média, era fogueira. Cara, exatamente. A Piccola é muito igual a mim. Ela quer ser princesa, sempre quis, só que eu sempre fui, né? Vetada dessa possibilidade. Caraca, aí eu falo, cara, eu queria ser a Piccola. Eu queria ser a Piccola. Eu sou míope canhota também, acho que a gente é porque irmã. A Piccola é a criança, caraca, mais feliz do mundo. Também. Ela quer ser princesa, ela tem apoio. Eu queria ser princesa, minha mãe não. É blusa xadrez e pirata. Pirata. Aqui o bigode. Toma o bigode. É isso aí, é isso aí. Não, cara, é muito bom você nascer, querer, né, ser as coisas e alguém apoiar. Meu pai mandava logo um vai capinar a princesa. Vai capinar a princesa. Meu pai era muito destruidor de sonhos. Ai, que horror, gente. Mas eu me sentia princesa, que ele falava. Mas mandava capinar. Ah, princesa guerreira, ué. Princesa trabalhadora. Princesas modernas. Ai, ai. Não, mas gente, é difícil. Foi difícil a infância quando você é vetado. É difícil. Eu vejo a Piccola, cara, ela realiza os meus sonhos. Ela abre o armário dela, tem 10 vestidos de princesa. Ela pergunta, ai, com que roupa eu vou hoje? Só tem roupa de princesa. Eu acho muito bonitinho os vestidinhos. Só tem roupa de princesa. Ela não usa roupa de gente. Isso é o máximo, princesa, né? Princesa também é gente. É um sonho. É muito maneiro isso. Eu queria ter tido essa sorte. Meu sonho. O Azaghal achou que eu ia casar de manga bufante. Eu achei que ia ser coroa, princesa Daiana. Eu nunca fui princesa. Suspiro, é vestido de suspiro. Ele achou. Suspiro. Pois é, né? Você não pirou, tá vendo? Nem usei véu, gente. Fui super rebelde. Pois é, foi de flor. Eu tenho que manter a minha... Nossa, fui super rebelde. Eu tenho que manter minha figura de ovelha negra. Fui super rebelde. De branco, de renda, com coleirinha. Fui de rebelde, meu amor. Ai, que rebelde. Eu não posso ceder pra sociedade tudo. Eu não posso. Meu vestido, meu bolerinho de renda. Eu fui muito rebelde. Fui. Super, não usei véu. Tava lindo, não. Tava lindo o vestido. Não, mas eu queria um casamento alternativo, pé descalço, na grama. Nossa, mas foi 100% assim, né? Foi 100% oposto. Porque isso era o que eu queria antes de saber que eu ia casar. É a mesma coisa. O que você quer antes de você ser mãe não é o que você ia quando você é mãe. Ah, não, é. A gente fala entendeu? Que eu meu quero filho não vai comer doce, não, comer doce, não sei o quê. Foda-se. Aí, o filho calou a boca, você mete esse pirulito na criança, me dá um filho... cego, pelo amor meu de Deus. Meu filho não vai usar celular. Ah, mas a Francine e o JP, eles são mais rígidos que a alimentação. São aí. Ah, são. A gente aqui que descaralha. Não, calma. Uma vez pediram pra eu tomar conta da Piccola, que todo mundo tinha coisa pra fazer. Eu falei, aí deixa que eu fico tomando conta dela. Primeira coisa que eu fiz, comprei um bolo de chocolate e um pote de sorvete. É, não, ó, vou por te isso dizer. Que ela te como ama. É que tu as coisas aí? Só mandei uma foto da Piccola toda cagada de sorvete no cabelo, bolo espalhado. Tá tudo certo. Não, mas tipo assim, ah, meu filho nunca vai usar celular, não sei o quê. A criança tá, né? Ah, não vai. Ah, toma o celular. Não vai. Claro que vai, sim. Tem que dar o celular pra criança se desenvolver. Não vai, não, não vai, não. Não, aquela uma hora de sossego que você vai ter ali, meu amigo. É, não, a gente erra. É, não é pra virar babá. Tu compra um iPhone pra criança. Não, não é pra virar babá, mas assim, nunca vai usar o celular. É. Vai usar o celular. Mentira, mentira, né? Aquela mentira. A gente muda vários conceitos, né? Pô, muda tudo, muda tudo. Ah, é uma ideia pra Leila. Leila, deixam vários iPads, assim, telefones separados na sua casa. A criança vai tacar o iPad ou no vidro ou no gato. É isso. Ou é o vidro ou é o gato. Não, mas o teu filho tu pode dar esporra e botar de castigo. Então ele não vai, acredite. O meu filho, eu ensaio o que eu vou falar com base nessas crianças. Eu já falei que o Papai Noel não existe. Falei mesmo. Pronto, falei. Vixe, gente. Já tive uma ideia. Que coisa. Ok, Google. Papai Noel não existe. A criança fala, mas eu quero. Papai Noel não existe. É simples assim. E se reclamar, o coelhinho também não. Destruir sonho não deixa marca. Não deixa. Ai, que olha aí. Maravilhosa. Olha aí, Leila. Olha aí, ó. O Jovem Nerd sempre... Esse é o Jovem Nerd. Eu vou tatuar isso. destruição e não deixa marca. Essa foi boa. Mas eu queria dizer que eu adoro as crianças. Eu nada contra, tá? É o pai de vocês. O problema é com os pais. Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu não tô louco! A senhora Jovem Nerd outro dia estava irritada com pessoas que citam pesquisas que não existem. Ah, isso. Agora todo seu mundo pai? Fala uma tá pesquisa. Com seu pai? Também. Ah, meu pai, a gente... Não, mas é porque, sei lá, a gente tava numa pracinha, no parque, aí chegou um cara vendendo um monte de Peppa de borracha. Boneca de Peppa de borracha. Peppa de borracha? Parece peça de carro. Não é Peppa de borracha. Deu problema aqui na Peppa? Deu problema na Peppa. Tem que trocar a Peppa. Aí uma mulher lá, ah, não quero, não. Peppa, não. Ela é um mau exemplo pras crianças. Foi feita uma pesquisa que disse que crianças que assistem Peppa são teimosas. Porque ela judia do pai, sei lá, porque fala papai bobinho, sei lá. Porra, gente, que pesquisa é essa? Eu odeio... Isso me irrita. Essas pesquisas... Mas você não pergunta, que pesquisa é essa? Vamos lá. Sabe? Onde saiu essa pesquisa? Essas estatísticas que as pessoas tiram da bunda, mas sabe? Isso, não, é gente... isso me irrita. É gente burra querendo validar a merda que tá saindo da boca dela. Mas é. Exatamente. Uma pesquisa... Que só fala merda. Aí, pra dar uma validada, ela fala, tem uma pesquisa... Não, qualquer um pode fazer uma pesquisa. A pessoa não sabe ler nada. Pois ela só sabe ler o WhatsApp. Não, isso é uma coisa... porque leu no WhatsApp. Não, isso me irrita muito. Aqueles sites que, sei lá, ficam postando aquelas, né, sei lá, sempre questione, sei lá. O nome do negócio é sempre questione e só bota coisa falsa e a pessoa, uau, eu tô no topo do mundo, eu tô sabendo das questionando. Não, é um saco. Ai, isso irrita. Notícias fakes e falsas no WhatsApp irrita. A gente tem uma tia que compartilhe, urgente, não sei o que. Ah, vai tomar no cu, gente. Vai ver se é verídico primeiro. Não, a gente tem uma tia que acredita em todas as conspirações de Illuminati, essas coisas que botam no Facebook. Ah, mas essa aí já, né? Essa é a tia crazy. Isso me tia crazy, tia crazy. Se a gente falou antes da tia delírio, essa é a tia crazy. A tia Crazy acredita em que o Obama é lagarto. E aí, sabe, essas paradas de Illuminati, de conspiração, de não ela sei o que. Ela tá vivendo de sol, não tem uma porra dessa? Ah, ela quer. Não usa mais micro-ondas. É, não usa. Então, mas usa o celular. Bota ela o celular citou, no cu. Ah, tem a pesquisa. Caralho, é o irmão do Better Call Saul. Filha da mãe. A pesquisa que saiu que a Rússia proibiu micro-ondas. A Rússia proibiu micro-ondas. A Globo está toda na Rússia agora por causa da Copa. Por favor, filme o micro-ondas. A gente vai na Rússia, caralho. A gente vai ver. Eu vou achar o micro-ondas. A Globo tá na Rússia, mas na Globo não pode esquentar um hot pocket da Sadia. Olha. Não, a gente vai pra Rússia. Só a gente ir na loja de departamento e comprar o micro-ondas russo. Eu vou mandar pra ela a foto da porra do micro-ondas. Não, manda o micro-ondas. Grava um clipe na sessão de micro-ondas. Ela não usa micro-ondas porque diz que o micro-ondas dá câncer. Que ele emite de alguma radiação. Forma. Aonde radiação? Que o russo vai proibir micro-ondas? Se desse câncer, ele obrigava as pessoas a comprar. Se desse câncer, ele usava o micro-ondas na guerra. E olha só que loucura, a pessoa acredita no site Fatos Verídicos, que tem essa puta conspiração que não tem nenhum outro, não tem nenhum outro lugar. É o trustme.com, né? E aí você... Trustme.com. E aí você pergunta assim, mas você não viu que essa informação não tem nenhum outro lugar, nenhum site sério de notícias, sabe, na roda? Mas aí ela diz, mas é isso que eles querem. É, porque aí tá todo mundo na mesma conspiração e só um site que não tem fonte nenhuma que tá falando. Não, aí sabe, aí começa a conspiração com vacina, com não sei o quê. Não, a de vacina é assustadora. Isso, aí se eu falo aqui que eu sou contra, isso é uma desinformação. Essas pessoas que ficam falando mal de vacina, isso é uma desinformação, porque tem um monte de gente agora não tomando vacina em vários países e estão surgindo surtos que não existiam mais. Exato. Tá voltando doenças que já tinham sido erradicadas. Por causa de coisas que já tinham sido erradicadas, gente. Parem com isso. Porque... Isso eu vou falar e que se foda aí quem for contra. Ah, como porra. Assim? Que se foda isso quem for contra. Isso me irrita profundamente. Exato, gente. Parem com essas conspirações com vacina. Não, você tá prejudicando não só o seu filho, né? Você tá prejudicando todo mundo em volta, porque... Sim, porque tem que... Volta a parada, volta a circular. Aí, ó, os antivacina famosos. Jim Carrey. Não era a mulher dele. Cara, o Jim Carrey era foi... Era mulher dele, mas não, ele entrou aí. Também. Não, peraí. O Jim entrou. Carrey foi pro caralho há muito tempo. Jim Carrey. Aquele Rob Schneider, antivacina maluco. Tive no mesmo voo que o Rob Schneider. Mas Robert De Niro! Robert De Niro! Robert De Niro é anti-vacina? Falou que vai pagar $1 milhão pra quem provasse que a vacina não dava autismo. É porque ele tem um filho autista, não tem? Não, mas eu tenho duas grandes amigas que não dão vacina aqui. E querem me convencer, não dá também. A pediatra me falou que teve uma que... Ah, não, não foi a pediatra, eu vi, sei lá, em algum lugar. A mãe... E aí, começou a mentira. Acho que foi no Facebook, quer dizer. Nossa a pediatra veio no Facebook. Porra, cara. Que escondia do marido que não dava vacina pro filho. E o marido não pode saber. É bem possível, é. Okay. Entendeu? Qual é aquela doença que tá voltando? É, era na Europa, sei lá. Não era polio? Não era sarampo? É polio, poliomielite. Não era sarampo, sei lá. Alguma doença que tá, sabe, que pode matar e tal e tá voltando. Não, polio não mata. Então é alguma dessas. Claro que polio mata. Gente, a gente já tá. Não, não mata, deixa com aquela perninha fina. Não, lembra aquele filme? Caraca, quando era criança, sério. Aquele quando eu era criança, tinha um monte de gente com uma perna fina. Fica uma, se fosse as duas finas, não. Não, lembra aquele cara que tinha apoio. Tinha um que trabalhava lá no motel, que o apelido dele era perninha. Puta merda. Não, mas lembra aquele filme que o cara... O Alê deve estar se contorcendo aí. Ei, caralho. Gente, mas não, gente, existe agora... vacina pra pessoa não ficar assim. Aí você vai e deixa. Tem gente que é contra protetor solar agora. Caraca. Isso vai te matar, o protetor vai te matar. Ah, câncer, mas deixa não usar. Deixa não usar. Pois é, deixa. Não. Mas o problema é que a criança... É a criança, não, não tá escolha. Sofrendo. E o problema é de quem não dá vacina pro filho, ela prejudica mas o filho e as outras crianças. Criança não morre de câncer. A criança, quando crescer, aprende. Eu tenho certeza que na Rússia não usam protetor solar. E não te mata, te fortalece. Esse é o lema da Rússia. Acabou que só virou assunto que irrita a mãe, né? É. Vem assim, coisas que irritam as mães, é o nome desse programa. Sabe o que me irrita? Pessoa que bate colher. Ai! Tipo, pega a colher assim, faz um achocolatado, sabe? Mexe. Uhum. E aí? Aí tira a colher e fica... pra sair. Mas não é duas, três vezes, não. É 40. Caraca! Acha que vai secar a colher batendo no copo. Ou na panela. Tá fazendo uma comida e começa. Tem uma coisa que irrita algumas pessoas que eu faço, que é quando você toma sopa quente, você faz aquele... Sabe? Nossa, isso me irrita pra caralho. Barulho. Me irrita. Me irrita a mastigação. Sabe que me irrita? Nossa, mastigação, eu tenho vontade de socar. Sabe que me irrita? Me irrita você ser super simpática com os amigos do seu marido. E aí, quando você vai sair, ao contrário com as suas amigas, a pessoa não fala, não se comunica. Olha, DR, não se comunica. Isso irrita. Isso irrita porque a pessoa, todo mundo fala, todas. Não, gente, não é DR. É certas pessoas, né? Todas, sem exceção, falam assim, nossa, seu marido não gosta de mim, né? Olha. Tem a fama de mal. Ah, mas eu falo, não, ele gosta, porque ele é antissocial mesmo. Não, a Zagal falou um negócio da colher, eu lembrei uma coisa que irrita a Francine. O quê? Empilhar prato sujo. Ah. Lembra que a gente foi lá, lembra que a gente foi lá na casa dela? Não empilha o prato sujo! Você vai sujar a parte de baixo! Ah, que você não quer lavar a parte de baixo? Claro que não, gente. Francine, tu bota tudo na máquina! É, tá falando porra. O quê? A máquina que vai lavar. Mas o meu sogro também faz isso. E quem põe a comida na pia? Comida na pia? Resto. Ah, o resto. Eu boto que eu tenho triturador. O ralo vai virando aquela bibisfirra. O ralo vira uma bibisfirra muito cheia de restos e carnes. Gente, o Brasil não aderiu ao triturador e é a melhor coisa do mundo. É. Eu passei um mês nos Estados Unidos, convivi com um triturador, falei, eu quero um triturador. Você tem? Claro. Tenho. A gente porque... joga até cachorro no triturador. Não, joga o osso da galinha, tritura tudo. É, se tiver rato aqui em casa, a gente vai pegar e jogar no triturador. É triturador. Que nojo. Lagartinha. Não, e o triturador deles é poderoso. Não, é, dá, até bota a, milho. Sei lá, quando milho. Bota milho, é terremoto, né? Porque... Não boto mais, não. Não boto mais, não, que eu acho bem assustador. Osso de galinha, abacaxi. Peraí, o milho inteiro, aquele negócio... É, a espiga. Eles botam tudo, até abacaxi. Até caramba. Não, a melhor coisa, todo mundo que tiver condição tinha que ter... Eles botavam tudo também, porque a casa era alugada, né? Não, aqui, não, aqui não. Em Curitiba. O da casa alugada era vagabundo. A gente botou ovo, sei lá, entupiu. É, botou ovo. Não, mas aí... aqui a gente comprou um que é um Transformer. É, que tritura... É tipo... Entendeu? Se você cometer um crime... Você sai leso. Nossa, apagada boa, né? Não, mas olha, tudo. É a melhor coisa, cara. No primeiro, você não acumula lixo orgânico. É, isso é ótimo. Né? Porque que pode dar barata. Né? Esse lixo orgânico é isso, gente. É merda, é sujeira, é lixo. E não tem... Não fica cheiro, porque lixo orgânico, se você não jogar fora todo dia, não sei o que lá, fica com cheiro. É, a nossa casa não tem lixo fedido. É verdade. E justamente, você raspa o prato, você não precisa ficar raspando o prato no lixo. É, isso é uma merda. E depois tem que lavar e aí pegar aquela peneirinha. É. peneirinha. É, lá em casa a gente... O resto de comida, cabelo, casca de ovo e ficar... jogar no lixo. Lá em casa a gente tem um ralinho chinês na cozinha. Nossa, é asqueroso. Vai, amigo. Não, mas o meu não fica asqueroso, meu ralinho chinês. Porque você tem que raspar a comida toda no lixo. É, você tem... Fica, pega miolo de pão. Ralinho chinês lá, é aquele ralinho. Olha aí, miolo de pão. Tem que ter pão só pra raspar o prato. O que é ralinho chinês? Ralinho chinês é aquele ralinho que parece um coador. Ah, é o que a gente tem. É a base do bibisfirra aí de ralo. Né? A mesma visita que não olha a criança é a mesma criança, vou falar. É a mesma visita que foi o osso com guardanapo, com um pedaço de bolo, tudo na pia. Ah, não, tem uma coisa, gente, que me irrita. Que misturar o lixo reciclável. Ah, isso do lixo. Nossa, eu sou... Essa é a neurótica do... Sou neurótica da reciclagem. Não, não, sério. Ela... E as pessoas falam em casa, acham que tô ajudando. Eu falo assim, gente, deixa aí que eu limpo. Eu falo assim, deixa que eu limpo. Aí a pessoa quer ajudar. Aí raspa o prato. Aí raspa o prato. Gente, não confia no triturador. Raspa o prato no lixo reciclável. No reciclável. Eu fico maluca, que depois eu tenho que tirar tudo e lavar um... É por quê? Porque a gente, como a gente tem um triturador, e a gente recomenda que todo mundo tenha, que é a melhor coisa do mundo. A pessoa, a gente não tem um lixo orgânico. A nossa lata de lixo orgânico é muito pequena. É, e a gente não produz lixo orgânico. Só guardanapo, esse tipo de coisa. É. Que você não vai jogar no triturador, exato. Exato, né? Que aí seria demais. E não é reciclável. Pois e aí a pessoa pega e raspa o... Ela vê uma lata de lixo e raspa o prato na lata de lixo. Mas a lata de lixo grande que a gente tem é pra recicláveis. Uh-huh. Gente, mas põe aquele símbolo do reciclável. Eu botei isso aqui em casa. Não adiantou nada. Não adianta, obrigado, gente. Aí a pessoa joga comida em cima de todo... Não, velho vai saber o que é reciclável. Lá em casa, eu exijo que as pessoas lavem... Não adianta ser lixo reciclável e você jogar tudo cagado no lixo reciclável. Tem que lavar. Você tem que lavar, jogar limpo. Mas eu já ouvi falar que não é bom você lavar o negócio, porque você tá gastando água, o que não é ecologicamente correto também, você ficar lavando pra depois... Não, mas ele vai ser lavado em algum lugar. Na usina de reciclagem eles lavam. É. Sim, mas aí você vai juntar lixo reciclável, que só é coletado uma vez por semana com comida dentro, vai ficar fedido, entendeu? Por isso que eu lavo. Sim, mas você tá, teoricamente, gastando uma água que não era pra gastar, entendeu? Ou seja, você tá querendo fazer uma coisa boa fazendo uma outra que... É, ah, tá, fala isso pro Wet n' Wild, gente. Porra, eu lavo, gente, eu boto tudo limpinho. Aí nego vai e joga o lixo imundo em cima não, da minha... Não, é mega, tipo, sabe aquela tampa toda engordurada que você não tá com saco de reciclar, sabe? Ela fica lá, ah, mas tem que lavar, não sei o quê. Gordura não é reciclável, gordura eu jogo no lixo orgânico. Ah, não, mas eu jogo, eu óleo de cozinha, óleo de cozinha. Eu levo pro escritório e jogo aqui. Óleo de cozinha eu não jogo na pia, gente, não pode, contamina trilhões de litros d'água. Pede sanduíche no iFood. Você tem que pegar o óleo usado. Vai juntar. Lavar a caixa? Impossível, ela não faz. É verdade, tem coisas que não dá. Não, tem coisas que não dá. Então, coisas que não dão pra limpar, você joga... É, não é reciclável, joga no lixo comum. É. Caixa mas são de poucas. Pizza. É, não tem como reciclar. É, a caixa de pizza não dá pra reciclar, tá toda cagada. Caixa de pizza aqui é reciclável, eles mandam jogar do jeito que tá. Ah, é? Ah, é? Ah, é? Tem lá quando você... Porque eles recolhem o lixo reciclável e tem lá coisas que você... Né, os itens que você pode reciclar. Tem lá caixa de pizza pra jogar. Mas se tiver toda cagada de queijo derretido... Dá uma raspadinha com a faca e... Mas eu acho que não importa. Não tem que estar super limpo, entendeu? É. Daqui a pouco a portuguesa vai botar na máquina de lavar a louça pra lavar o lixo. É porque eu tenho nervoso do lixo ficar fedido e dar bicho. Então eu jogo tudo limpinho. Porque é uma vez semana que recolhe. Então fica aquela tonelada de lixo limpo, cheiroso, pelo menos. Mas você não pode botar na garagem do prédio? Não, mas é lá que todo mundo junta. Mas se ninguém lavar, vai dar bicho, rato. Só você lá, você sabe. É, né? Pois é. O lixo reciclável na garagem tá do lado do lixo orgânico. Que fica do lado das encomendas da Amazon. É, gente, eu faço a minha parte, gente. Não me julguem. Tá plantando a sementinha. Eu não vou discutir. É um passarinho levando água. Eu teria votado no Al Gore, entendeu? Eu sou ela. Eu sou. Não teria votado no Bush. Você vai sair com aquela camiseta, a culpa não é minha. Botei no Eduardo Jorge. Ela é o passarinho que leva a aguinha do biquinho pra apagar o incêndio. Estou fazendo a minha parte. Estou fazendo a minha parte. É, é uma formiga, mas tá certo, mas tá certo. Não, a gente recicla também. A gente também recicla lá em casa. Não, Mola, meu prédio só recicla hoje em dia porque eu consegui. Fui numa reunião e convenci. Convenci os velhos me reclamando. Eu vou ter que descer pra levar o lixo lá embaixo? Não, porque primeiro que, antes disso, os velhos deixavam tudo o lixo no corredor do andar. Caraca, você chegava no corredor, tava um cheiro de churume. É, era porque o nego jogava. Pum, joga ali o lixo, foda-se. Era horrível. Aí numa reunião a gente falou assim, gente, vamos fazer um negócio de descer o lixo aqui pra baixo, que tá asqueroso. E vamos separar, gente, porque o planeta agradece. Não, era horrível. Você chegava no prédio cheio de lixo nas escadas. É que os velhos já estão pra morrer. Eu tô pensando, ah, que se foda o mundo que vai ficar aí. Vou ter que acabar os velhos. É verdade. Mas a gente pensa que, né, tem várias gerações aí, gente, que precisam de um planeta pra viver. Planeta, ele vai sobreviver. Ah, mas ele vai sobreviver com o lixo ou sem lixo reciclado. É, o planeta tá bom. A gente é que vai ser exterminado. O planeta vai, já dizia George Carlin lá. Exatamente. Nós vamos ser exterminados por nós mesmos. Não, já estamos no caminho. O planeta se regenera. A gente que tá ferrado. Ele se torna inabitável, só isso. É. Ó, esse Nerdcast tá aparecendo no final do Capitão Planeta. Ele com a mensagem. Vai, planeta! Começou falando mal das crianças, mas no final. Vamos salvar o planeta! Solta a música. Quer salvar as tartarugas, que elas estão cheirando canuto, estão ficando zoadas. Zoada, é a palavra. Adoro essa palavra. Não, olha, toda coisa que me passam pra salvar o planeta... Ó, a Francine me mandou negócio dos canudos. Eu fui, votei na hora. Canudo. Sou contra o canudo. Tá, votei na hora. Tem que acabar o canudo. Botei todos os meus dados lá, CPF, não sei o que. O canudo falou em salvar o planeta, reciclar, é comigo. Tem resíduo de plástico em todo o sal de cozinha que a gente consome. Todo sal tem plástico. Eles já fizeram várias amostras em vários países. Ah, mas aí tá acumulado no nosso corpo, né? O sal rosa tem, eu compro o sal rosa do Himalaia. O sal rosa tem plástico e corante. É. Corante rosa. E trabalho escravo. Puxitagem. E não é do Himalaia. E não é do Himalaia. Pois é. Himalaia deve ser a fábrica que chama Himalaia. Disseram que o sal rosa é fake. Eu disse. Tem que acabar com o sal. Mas eu comprava também. O sal rosa, gente, é apenas um sal rosa que salga. Ele não traz nenhum benefício. Não tem nada de especial. Somente o preço. Nada. Pois é. Né, eles falam que, mesmo que fosse de verdade, do Himalaia mesmo, sei lá, né? Ele não, a concentração de nutrientes que ele tem é muito pequena. Você teria que consumir muito sal pra poder... Aí entendeu? Você tem pressão alta. Aí você tem pressão alta, então... É melhor só. Retenção de líquido. Ah, mas eu acho que ele é menos refinado, sei lá. Não, esse negócio de refinado é sério. Mas aí você pode comprar o sal comum não refinado, que sal ele grosso. Realmente é mais saudável. O sal grosso é com saudável. Groselha. Mas o rosa é mais bonitinho. Compra aquele sal e bota no moedor. Não, isso que a Francine falou é sério. É, o sal não refinado é mais saudável, né? É. Porque ele não passou por aquela química. Gente, se ele pode ser rosinha, mais bonitinho, vou comprar o rosa. Eu gosto de pagar $20 porque ele é rosinha. Não, eu também comprei sal rosa. Mas é o que eu sei, que aqui não é tão caro como é aí, então assim. Não, mas aqui também. Açúcar de coco. Eu tenho lá em casa sal rosa. É mesmo. Verdadeiro? Então, se for pelo verdadeiro... Pelo preço tem que ser verdadeiro, né? Tomando cu. Que obrigação. Porque diz que faz bem. Gente, o açúcar de coco engorda. Não tá tomando açúcar de coco e achar que vai emagrecer. É, não, ele não. Engorda, ele só não, não é... Não, ele só não é cancerígeno. Não é cancerígeno, né? Mas ele engorda, pois é. E o xilitol? Agora eu tô no xilitol. Eu tô no xilitol também. Você também tá? Diz que nunca isso? Mais vai ter cara... Que cara, que isso? É aquele açúcar. Que isso, gente? É o novo outfit. Aquele adoçante. Ah, é adoçante isso? Xilitol é caro pra cocô, então, mas... Então, eles falam que não é. Eles falam que não é isso. Xilitol, 50, mas... 50 dólares. R$50. Xilitol, R$50. $50. Um tem o outfit da comida que é assim, que eu usei açúcar de coco. Sabe esses ingredientes que a gente não acha? Não tem uma renda limitada, não acha. Açúcar de coco, cardamomo e não sei o que. Não tem glúten e leite da aveia. Aí, ó. Vitia. Total. Uma baba. A bota agora é kombucha. Agora só tamo kombucha. Que isso? Kombucha? Ah, gente, depois vocês olham aí no... Google, motherfucker. É kombucha. Quem chama kombucha? Negócio de japonês. Kombucha? Come kombucha? Eu pensava que era... Kombucha de cozinha? Não, kombucha, não é? Ah, é uma palavra só. Eu pensava que era kombucha. Eu não como... Ah, eu... Eu não como com garfo, eu como kombucha. Kombucha, como fazer? O que é kombucha? O que é kombucha? Vem aí no Google. É, não, é uma bebida com probiótico e tal. Ferve água, acrescenta bata o açúcar, ferve até dissolver, junte folhas de chá, ferva 2 minutos. Você compra pronto já. Claro. Tem goji berry também, goji berry. É o chá, é o chá, é chá. Chá de cogumelo. É kombucha. Ah. Kombucha. Kombucha. Kombucha. Tá, é um chá com probiótico, é isso? Bebida medicinal chamada... E não posso, gás não posso. Ah, tem gás? Tem coisa viva, tipo um Yakult que tem coisa viva. Elixir da vida, é o que chama. O lactobacilos vivo, casei xirota. Então, mas essa parada dos lactobacilos já foi comprovado que não adianta nada, porque eles morrem no estômago, né? Ainda bem que eu fui demitida da empresa que fazia Yakult. Senão eu já poderia cortar minha participação aqui. Olha, o kombucha tem probiótico, ajuda a regenerar a flora intestinal, combate radicais livres, rico em ácidos, então, vitaminas e aminoácidos. Então, mas só funciona se entrar pelo fiofó, gente. Não! Caraca, aí tem que fazer enema. Enema, só enema funciona de kombucha. Enema. Que? Probiótico só funciona em enema. Porque morre no ácido do estômago. Eles morrem. Gente, tem uma coisa que me irrita, que eu lembrei. Enema. Esse café que o bicho tem que comer e cagar, e aí eles pegam no cocô do bicho. Isso me irrita. Olha aí. Olha a criança do avião. Olha aí, gravou na Nerdcast. Rita! Participação especial da criança do avião. Pera aí, gente. Rapidinho que eu vou procurar o pai dessa criança que tá assim. É assumindo. O mesmo ator da igreja. Quando ele grava Nerdcast, não tem chororô. Ah. Quando ele grava, tem choro, gente. Não tem. Olha aí, tá vendo? Falhou o JP. Não. Voltando à mastigação, eu tenho um grande problema com mastigação, seríssimo. Eu não consigo estar no mesmo ambiente que alguém está mastigando, e eu não. Eu preciso mastigar. Não, a minha mãe alguém mastigou e eu não faz sentido. A minha mãe se irrita com barulho. Quem mastiga alto? É o barulho. Me dá ódio. É um sentimento primitivo, assim. É, me dá ódio que não me ofereceu, gente. Não, se ela tá almoçando com você e você faz muito barulho pra mastigar, ela se irrita. Eu também. Aí no cinema, o que que eu peço? Eu peço a pipoca giga. Eu sento o meu lugar, eu escolho sempre um lugar longe das pessoas. Quando chega alguém perto de mim que comprou depois, filho da puta, eu já tenho de backup ali a minha pipoca giga, entendeu? Porque aí ela vai sustentar o meu ouvido até o final. Ah, tá, porque fica no teu ouvido. A tua mastigação, tu não ouve, é do outro, é isso? Caraca, gente, isso é tão engraçado. Isso é uma parada que me irrita também. Ouvir mastigação me irrita. Gente, que doideira. Ah, eu não... Eu não tenho isso também. Eu só me irrito se alguém tá mastigando, eu não, tipo... Se tem eu no mesmo ambiente que tem pessoas mastigando e eu não, alguma coisa tá errada. Não me ofereceram. Teve um dia no cinema que eu achei que eu tivesse com a vida ganha, que eu comprei minha pipoca giga, tava tudo bem. Só que o cara do meu lado tava com o nariz entupido, que saía essa respiração aqui, ó. Foi do início ao fim do Avengers Guerra Infinita. Isso aqui, ó. Sabe assobiando no nariz? Uhum. Sim. Sim, isso irrita. O tempo inteiro. E ultrapassava a minha pipoca, que tava mastigando. Ah. E foi o filme inteiro assobiando. Nossa. Isso é escroto. Isso é muito escroto. Dá vontade de dar um lencinho, né? Passar um lencinho só. Quer um lencinho? Às vezes não adianta. Que diálogo você tem com a pessoa? Você vira pro lado e fala assim: dá pra respirar direito? Não, você pergunta: quer um lencinho? Quer um lencinho? Entendeu? Você perguntaria? Eu não tenho. Uma vez eu peguei um Uber que ele tava fungando e eu tenho nervoso de quem começa a fungar. Você sabe que a pessoa tá com catarro ali? Ai, nem fala. E que ele não tem pra onde ir, é só pro lenço. Sabe? Tipo, não adianta fungar que ele vai descer. Aí o cara, na décima vez que ele fungou, eu não aguentei. Falei, ah, se eu quer um lencinho, eu tenho aqui. E ele agradeceu, eu suou e eu senti um alívio enorme. Porque você foi querida. Na minha casa, até o aeroporto, o cara fungando, eu não ia aguentar. Ai, meu Deus. Eu não aguento, gente. Me dá um nojinho. Eu tenho nojo com catarro. Eu também, muito. Mais do que cocô. Eu prefiro encarar um cocô, assim, entendeu? Também. Do que catarro. Cato cocô do cachorro, mas o catarro não. Catarro não pede. Não, catarro do nosso filho é diferente. A gente encara numa boa, não tem nojo. Catarro alheio, assim. O catarro não. Sem... Né? Vômito é escroto, gente. Limpar vômito... Ah, pra mim é normal. Pra mim não, não me incomoda, não. Pra mim é normal. Ah, não, porque o vômito, ele nunca é ok. É sempre com uma gosma. É azedo, é sempre azedo. Uma escrotidão. Vômito é terrível. Catarro tem sempre não uma gosma em volta, não sei que merda. Ah, gente, não vamos pra pai coisas nojentas, pelo amor de Deus. A criança solta catarro no carro, não fica o cheiro. Vomitou no carro, acabou. Joga o carro fora, joga no penhasco. Joga do penhasco. Caraca, o que a pulseira tá falando aqui? Battery is low. Eu não sabia te carregar, não. Aí uma coisa que me irrita. Porra! Relógio. Azaghal, Relógio não tem que carregar. A smart pulseira pra portuguesa, pra contrapasso. Pô, o negócio começou a vibrar aqui no meu braço. E aí, eu não tenho que carregar. Porra, ele não me avisou isso, tu nem me deu fio. Tá bom. É a memória zerinha. A minha memória é seletiva, dependendo do que você fizer, eu nunca vou esquecer. Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu não tô louco! Eu tinha feito uma listinha de coisas que irritam, só que... Taca ali pau. Não, eu botei no meu celular e meu celular sumiu. A Sofia levou embora já. Você sabia que a Sofia fez uns stories outro dia? Tá ligada disso? Você viu isso? Eu vi. Ela fez stories, cara. Eu tirei até print. Ah, você... Eu falei, eu tenho certeza que a Francine não faz ideia que a Sofia tá fazendo stories. Cara, você deu sorte, hein, Francine, de você não pagar um peitinho no story da... Podia ter, né? Nos stories da Sofia. Esse daí eu deixo pra Agatha. Não, mas se a Sofia tivesse feito um stories com você tomando banho, tu tava ferrada. Manda nudes. Sofia mandando nudes. Ai, meu Deus. Mas ela, cara, tá terrível. Ela pega o telefone, ela faz stories, faz grava, tira foto. É bizarro. Ah, a Gisele adora tirar selfie. Ela tira um monte. Snapchat. Ela tira um monte de selfie. Gente, e espera de médico? Caralho, isso irrita, porque o médico, ele marca uma hora com você pra não cumprir. Não, mas gente, eu já vou ao médico sabendo que eu vou ter que esperar. Isso é pô, claro. Mas tá vendo como eles já mudaram a sua mente? Pô, mas isso desde que eu me entendo por tá gente. Tá errado esse sistema aí. Tá, tem que acabar o médico. Eu nunca, tem que acabar o médico. Eu nunca fui num lugar que foi atendida na hora de médico. Tá vendo? Isso é uma loucura. Mas e a gente aceita, sabe. A gente aceita. Ué, você não tem opção. Cara, o doutor Tori, até o doutor Tori Seconds atrasa. Você espera pra cacete. E como que pode um cara que atende em 30 segundos atrasar? Porque ele marca 5 pessoas na mesma horária. É, mas ele leva 30 segundos na consulta. Sabe aquela parada do encaixe? O encaixe não é que tinha um horário sobrando. O encaixe é justamente, ainda dá pra fazer com que aquele cara espere até uma hora, entendeu? Eles têm um limite de quanto vai fazer você esperar. O encaixe não é que tá sobrando horário, é que o cara enfiou. Então por que ele marca a hora? Por que ele marca a hora? Por que ele não fala, chega aí? Devia dar uma janela entre 10 e meio-dia, você aparece aqui. É, chega aí, porque se você chegar atrasado é um drama também. Ah, se você chegar atrasado, nem te atende. Não atende. O encaixe é o overbooking do médico. É, o médico faz o overbooking, é foda. Olha só. É, o encaixe não é que tá sobrando horário. O encaixe é o cara, se eu colocar mais duas pessoas aqui, esse cara aqui vai esperar uma hora, ainda tá dentro do... É, deixa. Tá doente, vai fazer o quê? Vai sair correndo? Vai pro shopping? Não, tem que esperar. É isso que é pensamento. Aí quando médico. O médico vier, não, passou de uma hora e meia, já não cabe mais encaixe. De quanto que o outro vai esperar, entendeu? É, o encaixe não é. É muito escroto isso, não cara. Não é sobrou horário, não. Sei lá, dependendo do médico, da especialidade, às vezes ele realmente tem que perder mais tempo com um paciente ou outro. Agora, dermatologismo? Ah, que horror. É, tudo é caspa no final. Porque o Zagal chega lá, tudo é dermatite seborreica. Não, tudo é dermatite seborreica. O médico, ele leva 30 segundos, sem sacanagem. A última vez que eu fui lá, eu cronometrei. Eu entrei no consultório, pum, apertei o cronômetro. Isso. 30 segundos depois, eu tava lá de fora, na rua já. Meu amigo, mas eu posso te diagnosticar igualzinho. Eu olho e falo, caspa, acabou. É, mas então, você tem que me curar, calma, né? Calma aí, ó. Como é que ele, é? O remédio que ele passa funciona. E o very caspa man. O very much caspa man. É isso que o dermatologista fala pra legal. Chega lá, tenta de novo, velho, vai bate casa pra merda. Toma aqui. Vocês estão rindo, mas o Cristiano Ronaldo também é. Como é que todo o cara... mundo rindo, todo mundo usando shampoo de caspa aqui. Eu não uso. Se eu tivesse caspa, eu já tinha arrancado meu couro cabeçudo. Eu tenho agonia, isso é uma parada que irrita o Azaghal. Eu tenho agonia, não posso ver craca na cabeça. Então, caspa são coisas diferentes. Craca é mendigo, né? Sabe aqueles documentários... Sabe aqueles documentários da vida na selva, sei lá, que mostra os macacos tirando coisa da cabeça dos piolho, outros? É igual a portuguesa, ela fica pendurada na cara, cabeça. Cara, a pícola... Eu salvei a pícola. A pícola, lá tinha uma seborreia, sei lá que era aquilo. Era como... carepa, né? Claro. Carepa. Olha o nome. O nome tá pedindo pra ser retirado. É o nome indígena pra cá. E a senhora Jovem Nerd não enxergava. Aí eu chegava lá e falei, caraca, a pícola tá com umas massas na cabeça e a água. Isso dá muito em bebê, tá, né? Tá, em bebê. bebê porque guarda da amamentação. É uma gordurinha que fica no... Cara, eu pegava o pentinho na hora e saía arrancando aquela merda toda. Não, mas você não arrancava, você esfolava todas as carepas e deixava elas no cabelo. Eu salvei a pícola, aí eu falei, ficava... para com isso. Aí a pícola tinha acabado de tomar banho, tá toda arrumadinha quando a Agatha chega. Tá cheia de carepa solta. A garota tava, parecia que tinha jogado polvilho na cabeça. Quantas carepas estão lá, escondidas? Aí, Agatha, o que você fez? Eu nem saí. Eu falei, mas ia sair com essas carepas todas aqui? Agora vai sair com as carepas aparecendo. Claro, eu só descolava, mas não tinha coragem de puxar até o final do fio, que ela ia chorar. Deixei descolada lá, você que se vira pra tirar. Você faz a parte ruim. Não, parecia que tinha polvilho na cabeça. É mãe. E quando tem uma pessoa com um cravo, assim, muito grande, e você, nossa, quer muito espremer e você não consegue? Nossa, você quer avisar pra pessoa. Você avisa? Não, você tem que falar. Tem um negócio aqui, você vai lá e acha... Tem um negócio aqui, deixa eu ver o que é isso. Ih, ó, saiu uma minhoca gigante. É só espremer cravo de um desconhecido? Caraca, espremer cravo. Caraca, que nojo, que nojo. Tem uma coisa que eu faço que irrita, espremer cravo. Se eu pudesse, cara, eu passava na noite inteira espremendo todos os cravos das costas do João Paulo. Tem página no Facebook disso. Ah, o Jovem Nerd adora ver isso. Pô, já viu aquele negocinho que fica sugando os cravos? É, então, tem uns adesivos. A página que tem só vídeo de nego experimentando. Eu comprei esse adesivo. Eu vou pra vocês no multi. Eu comprei essa parada do que é uma lama negra que você passa e sai todos os cravos. Não sei onde enfiei. Porque eu tenho isso, né? Isso é uma coisa que irrita. Me irrita. Eu compro as coisas e perco. Eu compro um monte de coisa no Facebook. Aquelas propagandas me vendem tudo, gente. Esses caras são sinistros. Poder de persuasão. Eu já comprei agora de cravo, cílio com imã. Que não funcionou. Eu não consegui botar, claro, aquela merda, cara. É claro. Você não roubou. Um negócio que tapa tapué, que estica, mostra. Ah, isso não. É maneiro, isso eu quero. Mentira, não pode funciona. Ficar, pode não ficar. Funciona? Não funciona. Não acredito. Não estica porra nenhuma. Que voltei, voltei pro plástico filme. É tudo. Vocês querem comprar? A gente tá vendendo. Quer comprar? Uma merda. Gente, caraca, aquilo. Não, não, mas essas não, propagandas mas propaganda? São todas enganosas. É, em vez do isso do plástico filme. Filme. O cara vem com um silicone do tamanho de um porta-copos. Ah, tá. E aí fala que você consegue cobrir o carro inteiro com aquilo. Só que é mentira, ele não cobre porra nenhuma, não cobre nem cobriu? Um copo. Não. Caraca, cobre... que raiva. Só tem um segundo, é mó mentira aquilo. Ah, filho. O negócio de selar, abre o biscoito, aí você sela. Abre a batata, aí você sela. Aquele negócio pra selar pacote. Comprei. Você comprou? Comprei uma vez, usei duas vezes, o negócio explodiu na minha mão. Ai, gente, que raiva. Ah, é muito vagabundo essas coisas de Facebook, gente, não acreditem. Pregadorzinho segue firme e forte aí no design. Pregador forever. Pregador pra fechar o pacote de dinheiro. É, não tem jeito, gente. Aquele de selar não adianta. Eu já comprei várias coisas dessas. Aí eu comprei esse do cravo, não consegui usar pra ver se funcionava. Porra. Porque eu já perdi. Falar em compras frustrantes, eu fico irritada com visitas. Vocês estão incluídos. Que quando eu compro coisas, eu faço planos, né? Eu visualizo vocês. Eu até já falei isso pro Lies. Eu visualizo quando eu compro um vinho, eu visualizo vocês brindando, rindo pra cima comigo. E vocês nem bebem. Eu bebo vinho sim, eu não tava podendo beber. Vocês, em geral, as visitas, assim, eu compro as coisas no supermercado, né? Eu fico, que lindo, um arroz arbóreo, vou fazer um risoto pras pessoas. Não vem, aí chega e todo mundo, né? Vou ficar comendo Doritos mesmo. Pede uma pizza. Cara, assim, ingratos. Olha aí. Arroz arbóreo. Não, tá vendo? Então, tem que... Mas você tem que perceber isso. Você ofereceu o risoto que você fez? Não, eu sempre falo, vou fazer um sei lá, eu tô jogando qualquer coisa. Fundi uma coisinha. Não, tá boa. Que vamos comer amendoim, ficar aqui fora. É que a pessoa não quer dar trabalho, mas... A pessoa não quer dar trabalho. É isso, pode é ser. Isso. Tá falando na educação, é. Se você fizer... Fazendo aquele charme. Vocês também, quando compram as coisas, vocês visualizam as cenas? Não. Eu visualizo tudo que eu compro. Tudo. Não, a cena de você brindando, ah, não. Ah, eu crio uma história pra tudo que eu compro. O sapato, você tá comprando sapato, você se imagina chegando maravilhosa num corpo que nem é seu. É, exato, você imagina. Gente, exatamente. Eu não faço clipe assim, não é? Eu faço. Eu também faço. Eu imagino uma vida maravilhosa, aí dá tudo errado, mas eu imagino... O comercial da Calvin Klein, né? Eu imagino. Que eu tô botando perfume maravilhoso, que por onde eu passo saem flores, sei lá. Isso, que as pessoas falam, nossa, que bom esse cheiro. Nossa, que cheiro maravilhoso é esse? Sou eu. Exatamente, chega no rolê, ninguém nem... Você passa a merda do negócio, chega na esquina, não tem mais cheiro de nada. Ninguém liga pra você. É isso aí. Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu não tô louco! Sabe uma coisa que me irrita que eu consegui combater? A obrigação de dar parabéns público. Ah, mas é verdade, boa. O Azaghal não dá parabéns. Não dá mais. Eu também larguei isso, gente. Eu é um acho, saco. É um saco, porque você cria uma obrigação de ter que dar parabéns no Facebook, no Twitter, no Instagram, em todos os lugares. Não, mas tem que o Azaghal não dá nem pessoalmente. Não, pessoalmente eu dou. Não, você não me deu parabéns. Caraca! Olha, ficou amargo. Caraca, que absurdo. Foi o único que não me deu parabéns. Mas pro Marcos Gomes, a Andréia ligou pra ele pra dar parabéns. Ligou, porque no começo do Nerdcast ela falou. Eu não liguei, eu mandei mensagem de voz, que eu falei errado. Pra quê? Ah, então, mas você não dá mais em público também parabéns, pessoalmente. É, eu tô desencanando parabéns. Mas eu não me importo, não. Eu acho que o Zagal, a gente espera isso dele, né? Personalidade. Não, isso é uma falta de educação inacreditável. Você não deu parabéns pra minha irmã? Eu não lembro disso. Há 2 anos consecutivos. Como? Há 2 anos? Com a mágoa aí, hein? Não, porque você lembra... Ignora ele, forever. Parabéns, parabéns. Vácuo. Que horror. Ah, você é muito escroto. Não, quando eu falo que o cara é antissocial, eu não sabia que já tinha chegado ao nível familiar. Ah, não, começou a intriga familiar. Caraca, não, pelo menos a minha irmã você tem que tratar bem. Olha aí, começou. Caraca. Pelo menos. A Zagal me trata mal. Se você fosse minha amiga, você sabe, seu marido não gosta de mim, que eu sei. Como todas elas falam. Caraca, não, gente, que escrotidão. Olha todas isso. Elas, quantos amigos você, você tem? Você não pode dar nunca mais parabéns pra ele. E nem lembrar, e nem presente, nem porra nenhuma. Pra ele sentir na pele o que que é. Eu não faço questão que me dei parabéns. Caramba, pode mudar o nome do programa, do tema, pra DR mesmo. Caraca, não, que é escroto. Que eu lembrei que ele falou que não dá no público, mas ele também não dá pra... Caraca, você não dá pessoalmente. Cara, olha, se eu ver você ligando pra qualquer um, eu vou dizer, quer dizer que então pra fulano você fala parabéns. Mas a minha irmã... Olha que parabéns. Família... Foda-se. Caraca. Eu queria fotografar a cara de cu. Eu vou fotografar a cara de cu. Azaghal agora, que ele tá com a cara de cu inacreditável. Posta nas redes como teaser desse episódio. Não, adianta fazer essa carinha aqui. Caramba, ela tomou distância. Eu vou fotografar a cara de cu. Que absurdo. Ô, gente, mas eu achei que ele lembrasse. Eu achei que era um hábito agora. Pô, achei que era só porque ele te odeia? Caraca, se você encontra a pessoa, sabe que é o aniversário dela e você não dá parabéns, é porque você odeia. André. Mas vem cá, ô, Agatha, você não fala, tipo assim, não vai me dar parabéns, não? Não, porque, sei lá, eu acho que é o jeito dele mesmo. Não adianta, eu vou pegar essa tua cara de pau. É o jeito da Azaghal. É o jeitão. É o jeitão. É tão mal educado. É o jeitão mal educado. É uma convenção dele, né? Não dar parabéns. É, uma convenção antissocial. É a convenção da Coreia do Norte. É, da Coreia do Norte. É essa convenção exata. Caraca, Coreia isso tudo. David segue a convenção norte-coreana. Gente, mas eu falei porque eu achei que ele soubesse. Não dê parabéns para a sua família, para ninguém que você... Gente, o que eu tô falando é o seguinte. Parabéns no Facebook é um saco. É, um saco. Ah, mano. Eu tô. Todo mundo fica... Não. Porque é legal. Se a pessoa dá, tá ótimo. Eu não gosto. Ó, essa é a cara de cu. Que eu vou postar aqui. Não, só que eu não ia pegar. Não, mas imagina quando é o seu aniversário. Você não gosta de ver as pessoas não. Lembrando? Eu vou twittar hoje. Quando as pessoas escutarem esse Nerdcast, elas vão procurar lá no meu Twitter a cara de cu da Zaga. Eu vou tweetando hoje, dia 6 do 6. Para fins contemplativos, né? Vou no botar assim, cara de cu. A pessoa pode ver a cara de cu no aplicativo. No futuro, vocês entenderão. É isso que eu vou contar aqui. Em breve, entenderão. Não, mas o negócio do Facebook é legal você botar, porque quando é o seu aniversário, sempre, pô, cara, eu nunca tuito que eu não sabia nem o que estava. Mas aí, tipo assim, como é, que você, como é que você vai medir qual é o nível de parabéns que você vai dar pra pessoa? Você vai escrever só parabéns, a pessoa pode achar aí, o cara só falou parabéns. Não, eu odeio parabéns, tudo de bom. Se for, nem dá. Então, exato. Aí, tá vendo a cobrança, parabéns que a eu tô cobrança, falando? A cobrança, exatamente. Que aí, tipo, aí você tem que parar o seu dia parabéns pra elaborar uma mensagem única. Tem gente que faz aniversário todo dia. Não, exato. Depende da sua intimidade com a pessoa. Se for uma pessoa que você tem pouco contato, parabéns. É, saúde e felicidade, tá bom. Eu acho que vocês tinham que fazer um Nerdcast sobre aniversários, porque a discussão do parabéns é muito profunda. É profunda mesmo. Até que horas vale o parabéns? Opa, exatamente. Tem que ser os horário conta. O nosso grupo que a Francine tá se chama Lista Negra. Lista Negra, porque... Mas sabe por que chama Lista Negra? Porque todo mundo esqueceu de dar parabéns pra Francine. Porque criou-se essa obrigação. Exatamente. criou... Olha, DR! A minha sogra tinha um caderninho que a pessoa ia ligando pra ela, ela ia anotando. Olha. Quem ligava mais cedo, tipo... Conta a história aí. Do... Ficar com Ei, eu e a Anne mandamos parabéns pra Francine. Não, ó, a Francine fez aniversário e aí tem o grupo. E o que acontece? Esse grupo criou-se essa obrigação de dar parabéns, mudar o nome do grupo. Isso, mas a Francine, ela que atualiza. Então... Parabéns, fulano. Ela sempre fala parabéns pra Fulano, ela que sabe. Acontece? Aí no dia do aniversário dela, ela não ia atualizar. Criou parabéns pra mim. Criou a cultura de não só dar parabéns, mas mudar o nome do grupo, mudar a foto do grupo. Sim, muda pra foto do aniversariante. Exato. Mas eu não ia fazer no meu aniversário, né? Pois é, aí ninguém fez pra Francine. Nem o JP. Aí eu... que tá no grupo. Ele tá no grupo por acaso, né? Passou meia-noite, tava indo dormir, fui dar uma olhada no Facebook. Hoje foi o aniversário da Francine. Eu, puta merda, aí sai correndo. E aí eu criei, eu troquei a foto por lista negra. E botei o nome todo mundo na lista negra. Não, o nome do grupo é geral na lista negra. Geral na lista negra. Mas você vê que a Andréa saiu correndo e não deu parabéns. Ela só não, foi eu falar. Falei, olha, eu sei que eu tô na lista negra, parabéns. Então, porque, já passou meia-noite. Andréa já admitiu a derrota, né? Já, eu fui a primeira a admitir. Ganhei um ponto aí pra... Ganhou pela... A Agatha já conseguiu se safar porque ela tinha deixado o recadinho parabéns, felicidade, saúde no Facebook. Tá vendo? Né? Mas não deixou no grupo? Não deixei porque quando eu reparei que ninguém deixou e aí já eram quase meia-noite, falei, se eu botar agora aqui, vai ficar esquisito. Ah, ela vai ser a... Eu botei, depois de meia-noite. Aí eu vou ser a que chamou não, atenção. Não, mas aí quando começou a discussão, olha aí, tô gerando a lista negra porque ninguém deu parabéns à Agatha. Eu dei parabéns no Facebook! Ah, mas aí já abordaram o assunto, mas eu não quis ser... O elemento da Discord. Né? Sei lá, eu ia botar lá e ninguém botou. Ah, não. Gente, eu fui ovelha negra a vida inteira. Então, pra lista negra, não. Mas eu ainda dei gelinho em vocês. Ainda fiquei uns 2 dias de gelinho. Nem respondi o grupo, nem nada, lembra? E com o gelinho. Não, ela ignorou total. Não deu nem um re-re-re, sabe? Tipo. Mas foi bom que isso aí acabou com a cobrança do aniversário. Então, a gente não podia... Não acabou, que o nome já ficou lista negra agora. Ficou ótimo, agora a gente sabe qual é o grupo, porque isso era um saco. O nome do grupo mudava toda hora. É. Eu já consegui achar o grupo. É verdade. Porque um dia era parabéns, Francine, no outro dia era parabéns, Andréia. Mil grau, não sei o que lá. E a gente nunca achava. A foto mudava toda hora, era impossível. Agora é moleza, lista negra. Tá lá, uma lista negra, foto preta, facinho de achar. É um caderno preto, Melhor coisa, cara. É um Death Note lá. Então, mas a gente não pode convencionar aqui pra parar com a pressão do parabéns? Não é eu mais acho fácil? Que tem que parar com o parabéns. Tem que acabar o parabéns? Tem que acabar. Ô, gente, eu não lembro tem como tem que acabar Twitter. O parabéns. Eu não lembro como tuita. Gente! Como eu fiquei uma hora mostrar? Olhando pro Twitter e falei, como é que eu lembro? Ah, achei uma pena. Gente, eu não uso Twitter também. Como é que tu... Faz muitos anos. Aí que ela começa falando, me irrita a falta de memória do Jovem Nerd, da portuguesa. Termina, como é que tu irrita, gente? Vou botar a foto de bunda, cara de bunda. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.